Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com a presença do aborrecente Maurício Engler. E também contando com a presença daquele que ferrou o cachorrinho, o John. Tá vendo, cachorro. Também contamos com a presença do espantoso Magari. E também estamos reunidos aqui, graças àquele que só criou o Aracnofã para agradar o Sr. Stark, Eric. Ok. Até hoje eu não consegui. Mas, muito bem, e como vocês devem ter notado, nós estamos aqui reunidos para falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha de volta, falei perfeitamente. De volta ao lar, né? De volta ao Sr. Stark. Homem-Aranha de volta ao lar. De volta ao bar. Muito bem. Então, vamos começar a falar aí depois da... Eu ia falar vinheta, mas depois da música. Para começar o assunto, uma coisa que todo mundo está cansado de saber já, mas é bom a gente pelo menos comentar aqui rapidamente, é sobre o porquê, né? Vai que alguém que está caindo de paraquedas aí, por que que teve esse novo remake do Homem-Aranha, né? Por que que... Oh, meu Deus, não continua aí. Porque Marvel e Sony são amiguinhas. Pois é, né? Isso daí, a Marvel nos anos 90 estava quase falindo, vendeu os direitos para a Sony, do Homem-Aranha, de X-Men e Quarteto para Fox, aquele negócio. E lá em 2006, por aí, ela começou a trabalhar nos seus filmes, né? E lançou em 2007, né? Homem de Ferro ou 2008? 2008. É, uns dois anos trabalhando no filme. E aí a Marvel começou a entrar nessa área do cinema, né? Ela já estava bem das pernas de novo. Mas os principais personagens dela, né? Um dos principais, que era o Homem-Aranha. Ela estava bem das pernas. Ela estava bem das pernas. Ainda bem que ela não tinha o Professor Xavier. Subiu. Mas ela não tinha, né, Homem-Aranha, X-Men e tudo mais. A Sony, né, era a detentora dos direitos do Homem-Aranha, e aí, até que em 2012 foi o primeiro da mês, e 14 foi o segundo, em 2015 foi a... Sim, não, eu ia falar o acordo. É isso que eu ia falar, até que em 2015 ela fechou um acordo com a Sony de não recuperar os direitos do Homem-Aranha, né, mas... poder usar o Homem-Aranha em seus filmes e emprestar um personagem ou outro dela pra Sony usar também. É mais ou menos isso aí. E a Sony usou o Ben. Aliás, usou demais. Não, o Ben ela não usou, não. Ah, a Sony sabia exatamente o que ela queria. Ela quer um filme do Homem-Aranha que dê certo e se ela vai ter o personagem da Marvel no filme, ela quer ter o cara que faz $1 bilhão. Ela quer Robert Downey Jr. no filme dela. Que é o que fez mais sucesso nos filmes da Marvel, né? Exato. Tanto que a divulgação do filme é a cargo da Sony. E o Homem de Ferro apareceu mais na divulgação que no filme. É tipo isso. Mas enfim, em resumo é isso mesmo, né? Eles fecharam esse acordo e para encaixar esse Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel foi necessário um novo Homem-Aranha com uma nova história, né? Porque ia ficar muito estranho os Vingadores não saberem que tem um cara que já enfrenta o crime há um tempão, que o jornal fala dele toda semana, né? Todo dia, já que é diário, né? É, e até assim também por outras contas, né? Que todo mundo falava assim, ah, mas se ele já era Homem-Aranha em Vingadores, por exemplo, né? Todo mundo falava que queria... Todo mundo não, mas uma boa parte da galera falava que queria colocar o Andrew Garfield pra interagir com esses caras. E daí o pessoal falava, ah, mas se colocar ele... Como que vai explicar a ausência dele naquela batalha de Nova York, né? Porque o Aranha sendo Aranha nunca deixaria de aparecer naquela batalha. Entre o filme do universo da Marvel. Se fosse também Malgar, era fácil de explicar. Ninguém sequestrou a Mary Jane, pra que ele vai lutar? Ele tá sem dinheiro. Mas enfim, foi uma forma que eles conseguiram, né, integrar esse Homem-Aranha no universo da Marvel, justamente na história adaptada, entre aspas, da revista Guerra Civil, né, que o Homem-Aranha tem um papel importante. Então, preciso me lembrar disso. É isso, né, para que caso alguém não soubesse o porquê do remake e tudo mais, foi por causa disso. E eu acho que antes de falar do filme, propriamente dito, a gente pode só comentar brevemente sobre o Guerra Civil, né, antes disso... O Aranha apareceu e roubou o escudo. Próximo. Escudo. Antes disso, eu quero falar uma coisa aqui que já deveria ter dito. É que esse programa terá spoilers do filme, né? Caso você ainda não tenha visto. A gente deixou pra lançar ele um pouco depois, né? Mas, ou seja, uma semana e meia, mais ou menos, depois que o filme saiu, pra que dê tempo da galera assistir e tal, né? Então, se você não viu ainda e preocupa com spoiler, né? Não ouça por enquanto. Ou ouça, se você quiser. Que eu ia falar isso. Se você não liga pra spoiler. Ah. Mas então, em resumo, alguém quer falar bem brevemente aí o que foi o Homem-Aranha na Guerra Civil, a apresentação dele, só pra contextualizar? A gente faz a versão certa primeiro ou a versão Magalhães primeiro? Versão Magalhães? Como assim? Ou a versão certa já é a versão Magalhães? Ah, basicamente, os Vingadores estavam em treta lá no... por causa do acordo de Sokovia, vamos assinar, não vamos assinar. Ou aquele negócio que todo mundo sabe, o Homem de Ferro montando seu time, o Capitão América montando seu time, e daí eles começam a apelar para personagens que não são Vingadores. Então o Capitão América vai lá e chama o Homem-Formiga, e o Tony Stark também fala que tem um segredinho. Aí corta a cena e aparece o nome do Queens escrito na tela, todo mundo já sabia que era o Peter Parker, ou não, talvez não saibam que ele mora no Queens. Daí ele pode vai lá. Pode ser o Fred Mercury, não? Meu Deus. Aí ele vai lá, explica pro Peter. Na verdade, não explica, só fala que vai levar ele pra uma viagem. Aí eu dou um uniforme novo pra ele, só pra somar no time do Homem de Ferro. E daí eles vão pra aquela batalha no aeroporto, onde o Peter não sabe pelo que ele está lutando. Só sabe que o Capitão América é perigoso e que acha que está certo e que isso torna ele perigoso. Daí ele também tava. Também tinha saído da mídia, né? Que o Capitão tava contra, do fugitivo e tal. Então era até de certa forma de conhecimento público que o Capitão tava revoltado, né? Então... É, não que eles deixam isso muito claro no filme, né? Aí ele vai lá, então rouba o escudo, segura um soco do Soldado Invernal, que gerou choros na internet, e faz uma referência a Star Wars pra derrubar o Homem-Formiga que tava gigante. Que resumo bacana. Por que você falou a versão certa e a versão Magaren? Qual que é a do Magaren? Não, o Magaren, ele estava resumindo só, roubou o escudo e agradou o Sr. Stark. Entendi. É, uma coisa que a gente vê nessa primeira aparição dele, né, é que ele foi chamado pelo... Enfim, ele chegou em casa e o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, estava sentado lá na sala dele chavecando a tia, né? E, ou melhor... Não posso esperar. E uma coisa que a gente vê é que o Sente, né, que gosta de tecnologia tal, que a gente sabe, né, de conhecimento prévio, não que o filme mostre isso imediatamente. E tipo assim, e acabou de virar um super-herói. Então nós temos ali na sala dele um cara que é um dos principais ícones de tecnologia da Terra... E um dos principais super-heróis da Terra também, né? Então o menino fica um pouco fascinado. E o que é coerente, né? A gente já falou isso algumas outras vezes. Sim. Sim. E aí a gente tem o início, né, do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é justamente o Peter que, aguardando, né, o Homem de Ferro chamar ele novamente, né, pra uma missão. É, vai desde ele viajando lá com o Rap até ele começar a lutar, como é, antes do crédito, que ele vai fazendo aquele diário vlog lá, ele vlog, ele vai filmando, ele aí vai, ele filma lá na luta do aeroporto, ele volta, aí sim, passa 4 meses, aí começa o esperando o Stark voltar. Exatamente, é boa parte do filme, lógico que não se resume a isso, mas é basicamente ele tentando entrar em contato, né, com o Tony Stark, ou chamar a atenção do Tony Stark, né, tipo assim, eu tô aqui, tô disponível, né, tal, me chama. É, a primeira vez que eu vi o filme, eu realmente tive essa impressão, por isso que eu não gostei do filme a primeira vez. Quem tava lá no grupo da hora que não foi ouvir meus mimimi, mas aí, um dia antes da gravação desse podcast, eu revi o filme, aí eu vi o filme do jeito certo. Foi o que eu disse, a versão certa e a versão Magari. Então, nesse caso, sim. Agora eu tô na versão certa, ou seja, eu estou sempre certo. Até quando você eu estou certo errado, mais cedo ou mais tarde eu vou estar certo. É, tipo, você tava com uma opinião, mudou ela, né? Uma das duas tem que funcionar. Exatamente. Não é assim que funciona. O único momento que o Magalha está errado é quando ele pensa que ele errou. Exatamente, olha isso. E aqui, vocês querem. A gente tá conversando de uma forma bem informal aqui, né? Vocês querem organizar de alguma forma, tipo assim, primeiro vamos falar sobre, sei lá, caracterização do Peter no filme, depois sobre a presença do Homem de Ferro. Ó, a gente vai falando conforme o filme vai avançando. É porque às vezes vai e volta demais, não sei, né? que eu pensei em perguntar o que, que vocês acharam dessa versão do Homem-Aranha. Então vamos pro tópico mesmo de o Peter, depois o Stark, depois o vilão, depois os coadjuvantes. Vamos fazer isso então, vamos começar pelo Peter. O que, que vocês acharam dessa versão do Homem-Aranha? Eu acho que ele encapsula bem a minha opinião do filme. Eu gosto de quase tudo nele, eu acho ele extremamente charmoso, carismático, engraçado. Eu só acho que faltou um pouco mais de substância na hora de caracterizar de onde vem o heroísmo dele. Ah, sim, é. Uma coisa que é engraçado, vou até comentar já de uma vez aqui, é que eu comentei, assim que eu vi o filme, é como um filme participante do universo cinematográfico da Marvel, eu tinha achado um filme muito bom, mas a minha opinião, assim, analisando como um fã do personagem e tal, eu entendo que essa é mais uma versão do personagem, né? E assim, essa versão em si, eu não achava tão boa do Homem-Aranha. O que não significa que eu acho que o filme é ruim, entendeu? Só que o povo entendeu eu falando assim, Eric ameaça diretor de morte pelo filme terrível lançado. Ou seja, então, a internet entendeu com aquele nível de coerência que ele já me disse. É, exatamente. O pessoal foi até educado, mas foi mais ou menos isso que entendeu. Então assim, como um filme dentro do universo cinematográfico da Marvel, ele é perfeito, né? Introduz o personagem de uma forma boa. Perfeita é uma palavra forte demais, né? Mas é um filme muito bom. E como fã que eu falei, é que assim, vamos comparar o Homem-Aranha 66, 2099, Ultimate, Noir, o do filme e tal. Nesse sentido... Eu acho que o 2099 não entra porque não é o Peter. Não, mas pode ser também. Eu entendi o que você tá falando. Mas quando eu falei que era uma versão que não era melhor pra mim, era nesse sentido, né? Comparando com versões, né, do Homem-Aranha. Mas enfim... esse Peter, eu achei bem caracterizado, considerando o que eles estão fazendo, né? Que é um menino de 15 anos, numa realidade que os heróis surgiram antes dele, ao contrário dos quadrinhos, que ele é um dos primeiros, né? Então, aquele negócio de ser um adolescente, meio nerd, meio excluído ali, ficou bem retratado. Ele é engraçado, né? Como Homem-Aranha. O azar do Parker persegue ele bastante. Então, assim, nesse sentido, eu achei bom, eu gostei do... Assim, o Peter Parker, os Vingadores apareceram antes, por isso que ele quer entrar nos Vingadores. Uhum. Qual foi a equipe que apareceu antes do Homem-Aranha nos quadrinhos? Quarteto Fantástico, ele fez a mesma coisa, né? E o que foi a primeira coisa que ele fez nos quadrinhos? Invadiu o prédio do Quarteto Fantástico. Era entrar no quarteto. Sim. A diferença é que eu acho que lá nos quadrinhos, o Peter, ele é um pouco... Eles tratam isso do Peter querendo entrar no quarteto como uma coisa mais patética. Tanto que o quarteto chega... Cara, a gente não recebe salário. E ele fica... Quer saber? Não preciso de vocês. Até mais, otários. Ele só quer ganhar dinheiro, basicamente. É o resquício, né, da personalidade dele. Eu estava aqui digitando uma matéria para mandar para um site amanhã. Eric Vinícius se contradiz e diz que o filme do Homem-Aranha é perfeito. É tipo isso. Inclusive, é uma coisa que a internet não perdoa, né? Se eu chego agora, por exemplo... Agora não. No dia que eu fiz o filme, Você fez escrevi o filme. Sobre o filme? No dia que eu escrevi sobre o filme, eu falo assim, o filme não é tão bom e tal. Aí agora aqui eu falo assim, olha, pensando bem, eu achei o filme muito melhor. Aí o povo fala assim, é um absurdo, o cara é incoerente, ninguém pode mudar de opinião nessa vida, né? Indireto com o Magari? Aconteceu com o Magari. Né? Pois é. Eu não revi o filme. Tava falando antes que se a gente tivesse gravado... A gente tá gravando um domingo isso aqui. Se a gente tivesse gravado... Nesse mesmo horário, no sábado, eu ia destilar meu veneno todo aqui. Mas hoje eu tô feliz da vida. Inclusive, a gente fez um encontro com o pessoal da Aracnofan pra assistir o filme ontem. Aí, antes do filme, a gente tirou uma foto. Um dos caras tirou uma foto. Se você olhar pra foto, você vê a minha cara de... Ah, que legal. Aí a foto que fui eu que tirei na minha câmera, que foi a que eu postei no meu Instagram. Que é depois do filme, eu já tô tudo feliz. Tô com um balde de pipoca na cabeça. Então, isso aí é uma coisa que eu tava pensando. A primeira vez que eu vi o filme, na verdade só vi uma vez, né? Não deixa de ser a primeira. Primeira vez que eu vi o filme, eu tive uma sensação. Pode ser que quando eu rever, eu já sei mais ou menos da história, né? Eu já... Tem algumas coisas que, assim que eu terminei de ver, eu tava pensando, e agora eu já mudei. Pode ser que revendo o filme, eu tenha uma sensação melhor. Mas só voltando aqui do que a gente tava falando, sobre o Peter, o que vocês acharam? Então, eu gostei, eu achei esse... Eu achei esse Peter... O que eu não tinha gostado do filme era a relação dele com o Stark, mas depois que eu vi o filme, eu vi que era completamente diferente, era o que eu tava reclamando. Como eu queria que fosse, e o filme era, e eu tava reclamando. Bom, idiota. Aí... Então, mas faz sentido ele dentro desse universo, ele como um adolescente querer se provar, falando, eu consigo fazer mais, você não precisa ficar me fazendo de babá, cuidando de babá, tanto que tem o negócio do uniforme lá, que é as rodinhas da bicicleta lá, o protocolo rodinhas, sei lá, é o que ele tá aprendendo. Eu não preciso disso, eu sou melhor do que isso, eu posso provar. Tudo que é mostrado da escola eu gostei bastante, mas isso eu vou falar depois. Enfim, foi uma boa versão do personagem, coerente com o universo que ele tá inserido e coerente com os dias de hoje. Não faria sentido o dia de hoje aparecer aquele Peter dos anos 60 aqui, do nada. De cabelo escovinha e gravatinha. De óculosinho, magrelo. Que é aquele adolescente lá, mesmo os nerds, aquele adolescente não existe mais. Ia ficar anacrônico, eu acho que é essa a palavra. É, era o da época, né? Aquilo, o adolescente dos anos 60. Exato. Agora o adolescente dos anos atual é esse daí. Tanto que ele é chato, que adolescente é chato. Ou recente. Tá aí o Maurício que não me deixa mentir. Eu acho engraçado que ele é um Peter que você consegue... As pessoas olham e conseguem acreditar o suficiente que ele é um nerd, que as pessoas sacaneiam ele, que sofre algum módico de bullying... Nesse momento, isso só ia isso ladeira abaixo, as pessoas vissem que debaixo da camisa dele, ele é extremamente bombado. Ah, mas pelo menos ele não ficou bombado da noite pro dia. Não, mas falando, se ele quiser deixar de ser um nerd, passar a ser popular, ele chega, ei, Liz, saca só isso, levanta a camisa, pronto, ele já é o rei do colégio. Saca só isso, ele mexe os dois peitorais. Caralho, ele tá um incrível agora. Basicamente. Esse aqui é imobilismo, né? Tá, mexe um, mexe o outro. Já é um filme da Marvel. O herói tem que ficar pelado em alguma cena mesmo. Fica pelado na frente das garotas. Pronto, já é um sucesso. O que você ia falar, Maurício? É, então, da caracterização dele como Peter, eu gostei também. É, assim como o Magalhães disse, eu acho que eles deram uma repaginada no personagem pra ficar como o adolescente do dia atual mesmo, porque o adolescente dos anos 60, não só pelo visual, até a mentalidade de um adolescente daquela época era diferente da de um adolescente de hoje. Naquela época o cara tinha 15 anos, assim, eu não vivi aquela época, né? Tudo que eu falo aqui é achismo. Não, o Maurício tinha que estar aqui pra falar. Mas assim, acho que com 15 anos o cara já tava pensando assim, em algum trabalho, sei lá, pra ajudar na casa, né? A não ser que ele fosse de uma família mais rica. Mas assim, por exemplo, no que era o caso do Peter, já tava pensando em algum trabalho, como ajudar pra colocar dinheiro em casa, pra conquistar, assim, o mais rápido possível a sua independência, né? Porque nos Estados Unidos, até onde eu sei, eles têm essa cultura meio forte, assim, que o cara fez 18 anos, ele sai de casa. Não que os pais colocam ele pra fora, mas já é meio que dos jovens isso. Ah, fiz 18, já tá na hora de eu sair de casa. E também nos anos 60, era baby boom, a economia tava crescendo, era fácil conseguir emprego. Hoje em dia tem crise e ninguém, nem nos Estados Unidos a galera consegue mais sair de casa aos 18 anos. Pois é, tipo, mudou totalmente o cenário, assim, e consequentemente muda a cabeça do jovem, né? E eu acho que essa repaginada é importante, né? Eu acho que eles... Talvez não fizeram tão bem no filme do Sam Raimi, que eu ainda acho que o Peter, como um adolescente da época do 2002, acho que ainda estava meio deslocado. Andrew Garfield, acho que foi um adolescente ok, bem retratado, mas acho que eles conseguiram retratar ainda mais e de um jeito melhor agora com o Tom Holland. Isso eu gostei bastante. O do Andrew Garfield foi bem retratado. O do Maguire foi bem retardado. Eu continuo o Tim Maguire. Eu acho que o Maguire era um adolescente que o filme do Sam Raimi é meio anacronista mesmo. Ele, a Nova York é uma mistura de anos 60, 70, anos 50. O Clarim Diário parece um jornal lá dos anos 40. Então, eu acho até bom isso porque não data muito. Diferente do Andrew Garfield, que ele é tão hipster que esse filme hoje já tá datado. Ah, sim, sim. É, mas na época a moda hipster, né, que surgiu em 2012, o filme... A moda hipster tava bem alta, assim, então até entendo eles terem colocado esse contexto, assim, no filme, né? Mas é igual o Maguire e Emo no terceiro, que era a moda também. Era a moda que era, pra retratar ele mal, vamos pôr quem? Ah, vamos pôr ele como Emo. Também. Se fosse nos anos 80, eu teria colocado ele de punk. Ele teria um mullet nos anos 80. É um mullet de respeito. Mas eu acho assim, uma coisa que eu acho muito importante no personagem do Peter Parker, é independente da mídia, assim, se tudo for, é que você tem que se identificar com o personagem, que eu acho que foi isso que deixou ele, que trouxe um peso importante pra ele na cultura pop quando ele surgiu. E eu acho que é importante você manter isso agora. Eu acho assim, talvez em níveis diferentes, mas assim, nos três casos, nas três franquias, não sei vocês, mas eu sempre consegui me identificar com o Peter Parker em algum ponto, sabe? Ah, seja pela insegurança dele, seja por ele estar extremamente preocupado com conseguir um trabalho e conciliar os estudos, todas essas coisas assim. E nesse Peter Parker eu ainda consegui me identificar com ele, apesar de ele ser retratado como 15 anos, eu acho que eles conseguiram fazer assim, com que jovens e adultos consigam se identificar com ele em alguma parte de suas vidas, sabe? E isso eu acho muito importante. Então, acho que nesse ponto, eles conseguiram, sim. Porque quando você é jovem, você sempre quer que as pessoas confiem mais em você para te dar independência. E é isso que ele tá tentando conquistar nesse filme, né? Você vê que ele é atrapalhado, essas coisas, assim, mas talvez porque ele queira cada vez mais conseguir a confiança do... Não do Sr. Stark, né? Ele quer provar, assim, os heróis que estão ali naquele meio dele, que ele pode estar participando da equipe dos Vingadores também, né? Eu acho que essa talvez seja a grande mudança na mentalidade do Peter como herói, porque o que eu geralmente estou acostumado nos quadrinhos é que ser o Homem-Aranha pro Peter é meio que um negócio, é um grande fardo que ele faz pela noção de responsabilidade. Aqui, o jeito que ele é um super-herói é mais ou menos como tentar ser um youtuber em ascensão. Você ser um super-herói é um negócio legal, é divertido, é um hobby, você tem que subir de nível pra estar no nível dos outros mais populares. Não é esse fardo de responsabilidade que geralmente eu vejo nos quadrinhos. Ah, sim, mas eu acho que talvez isso eles possam retratar mais pra frente. Porque, assim, nos quadrinhos, isso logo já virou um fardo no começo, porque a primeira namorada dele foi a Betty Brant. E ela já, tipo, já tinha disseminado meio que um ódio pelo Homem-Aranha, né? Então eles ficavam meio se culpando assim, puxa, ela odeia uma parte de mim. Isso não aconteceu ainda, porque já vou soltar um spoiler aqui. No final, apesar do que aconteceu, a Liz não tava com o ódio do Homem-Aranha. Pelo menos ela não demonstrou isso. Então, assim, ela foi embora, o Peter fica chateado, mas assim, ah, ok, vida que segue. Ainda não teve um ódio destilado pelo Homem-Aranha, do mesmo jeito que a Gwen fez quando o pai dela morreu nos quadrinhos. Sim. O peso que ele carregou quando ele se viu culpado pela morte da Gwen Stacy, sabe? Talvez... É porque eu acho que talvez... No final do Homem-Aranha... Talvez o Harry fala lá que... Pelo fato da... Do Abutre não ter morrido. Ele só foi preso lá. Também. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a questão é... Você vê o jeito que ele é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, pra ele, é essa coisa super legal que ele faz depois da escola. É uma coisa que ele mal espera pro dia acabar pra ele poder ser o Homem-Aranha. Sim, é o videogame que ele quer jogar em casa quando ele chegar, sabe? Sim, é meio que essa a relação dele com o Homem-Aranha no filme. Sim, mas exatamente. Eu concordo com você, mas não sei se você achou isso um ponto ruim no filme. Eu não achei, eu comprei a ideia, sabe? Ele ser um herói no começo, um herói em ascensão que talvez ainda, apesar da morte do tio dele, talvez ele não tenha carregado tanto peso nas costas como o Homem-Aranha, tanta responsabilidade, quanto pode ser que ele carregue no futuro. Em partes, eu gosto. Eu acho que é importante você ressaltar a parte divertida do Homem-Aranha, mas eu acho que o filme pecou um pouquinho em ser até um pouco despretensioso, até demais, porque até a pensar que o arco de personagem do Peter no filme é basicamente ter que conseguir a aprovação do Tony Stark. É um negócio meio bobinho até. O filme, ele, por design, é feito pra ser bem descompromissado. Mas eu acho que ele podia se arriscar um pouquinho mais. Ah, que é filme que, apesar de não ter mostrado, esse é um filme de origem, né? Filme de origem, eles não costumam se arriscar mais. É aquele feijão com arroz ali, desais. É interessante isso que vocês estão falando, principalmente que o Maurício comentou, que o fardo, né? Que nos quadrinhos não precisa nem falar, né? Mas nos dois filmes, que as duas versões que tiveram até hoje, né? O primeiro... O Norman morre e ele fica carregando aquele fardo do pai do amigo dele ter morrido, e o amigo falando lá que, ah, Peter, você é meu único amigo, mas eu vou acabar com o Homem-Aranha, aquele negócio, né? E nos do Mark Webb a gente tem a morte do Capitão Stacy. Nesse caso, eu acho que a gente ainda não teve alguma coisa assim, justamente porque pra ter um clima mais universo Marvel, né, que é esse tipo Vingadores, assim, mas e porque eu acho que talvez eles... provavelmente acontecendo no segundo filme, sabe, alguma coisa nesse sentido. Eu não me refiro nem só em relação à tragédia pessoal de pessoas que morrem, mas eu acho só aquela coisa, sabe, você tem que ser o Homem-Aranha, e lidar com a sua vida pessoal e cuidar da sua tia. E na hora que você vai ter que realmente conseguir o seu encontro, você vai ter que, sabe, impedir um bandido, você vai ferrar a sua vida pessoal, você começa a ficar neurótico, aquela coisa do Homem-Aranha mesmo, sabe? Como tudo do super-herói não dá certo pra ele. É, a gente já teve uma palhinha disso na parte do baile, né? Teve, mas eu acho que... ele ia dançar com a Liz, e daí ele teve que deixar ela, assim, era o sonho dele dançar com ela, que ele tava gostando dela um tempo, mas aí na hora ele falou, não, eu preciso ir lá parar o vilão, sabe? Então, assim... teve uma pontinha disso já, mas acho que ela ainda não teve o peso que você queria, né? É que é uma versão bem leve disso, por exemplo. Até, por exemplo, o bullying dele que ele recebe no colégio do Flash Thompson. Tá lá, mas não é uma coisa tão pesada, nada muito complicado. A vida dele, no geral, não é tão problemática assim. É, no geral, é até bem divertida. Em relação ao relacionamento dele com o Homem de Ferro, né? A primeira vez que, igual eu falei, né? Eu só vi o filme uma vez, mas a sensação que eu tive foi... A única coisa que me incomodou um pouco no filme foi ele tá... Eu sei que não é simplesmente isso, mas ele meio que tá fazendo tudo para conseguir a aprovação do Homem de Ferro, né? Depois, né, pensando um pouco a respeito, eu percebi que boa parte do filme, apesar dele tá fazendo para conseguir a aprovação do Homem de Ferro, tem boa parte também que... ele identificou coisas erradas e ele tá tentando avisar o Homem de Ferro também, né? Não é necessariamente fazendo para conseguir aprovação apenas. Mas esse relacionamento, assim, que sempre gostei das histórias do Homem-Aranha, mas por ser ele sozinho resolvendo as coisas, né? E aí me incomodou um pouco o Homem de Ferro aparecendo, né? Como eu disse no início, para essa versão do Homem-Aranha, totalmente coerente, né? Poderia ter sido diferente no filme. Apesar de você ter odiado o filme, sei. Apesar de eu ter odiado o filme, eu adorei. É, bem isso. Mas eu não sei se fica claro o que eu tô falando, assim. Me incomoda um pouco essa versão do Peter procurando a aprovação do Homem de Ferro e tal. E no final percebendo que aí é mais que isso, né? Eu não preciso dos Vingadores, eu não preciso do Homem de Ferro, né? Eu tenho que ser um herói porque eu sou um herói, né? E não sei se fica claro que... O que me incomodou um pouquinho foi o Homem de Ferro aparecendo demais, porém eu entendo que isso é necessário pro filme. Então, eu, quando assisti a primeira vez, eu tive exatamente essa mesma visão, por isso que eu não gostei. Eu achei que ele tava fazendo tudo para agradar o Stark, para se provar pro Stark, mas assistindo de novo eu percebi que não é isso. Ele tá fazendo isso para provar que ele consegue fazer sozinho. Ele exatamente não precisa do Stark, não precisa do Happy, apesar dele tá avisando. Mas ele fala, ah, não, eu consigo fazer. Ele não me deixa fazer as coisas. Ele tem a coleirinha aqui, que se eu saio da cidade, apita lá no bip, lá do rap. Eu não consigo fazer nada sozinho, não. Mas eu consigo fazer. E é isso que ele tá, durante o filme inteiro, tentando provar. É, mas eu acho que o que pega nisso do Stark é que, por mais que o arco dele seja, eventualmente, aprender que ele não precisa depender do Stark ou de entrar pros Vingadores, essas coisas, o que acontece é que... Como o filme ele quer evitar a história de origem a qualquer custo, ele não tem nenhuma menção a coisas, digamos, do Tio Ben, que antes serviam como posição moral dele, como âncora moral dele. Mas o problema é que faltou o filme ter algum substituto à altura daquela vozinha do Tio Ben, porque... O que acaba sobrando, justamente, é o Tony Stark pra isso. E o Tony Stark acaba sendo, sabe... Quando o próprio arco do filme é perceber que a vontade do Peter de se juntar ao Tony Stark era um tanto superficial, não tem, não sobra muita coisa pra justificar essa motivação dele no final do filme. Eu sinto, falta alguma coisa aos moldes do Tio Ben, que eu sei que o filme tá tentando escapar a todo custo, mas eles não acharam um substituto à altura daquela do grandes poderes e grandes responsabilidades. No próprio Guerra Civil ele cita lá que... Quando... Mas é muito por alto, então, vago. Ele não cita nominalmente, mas ele cita... Mas nesse filme fica faltando isso. Sim, esse filme falta. E, apesar dele faz lá algumas vezes, tipo, a tia May já sofreu demais, ela não merece isso. Você sabe que tem alguma coisa a mais ali, porque você conhece a história do personagem. Mas... Eu acho, na verdade... Faltou ele falar. Eu acho que inclusive... se tivesse... Eu acho que um tratamento no roteiro, a mais que incluísse só essa lembrança do Tio Ben e... por exemplo, e no final do filme ele deixasse claro pro Tony Stark que é isso que de fato motiva ele e que ele meio que se perdeu nessa viagem de querer, sabe, se juntar aos Vingadores e ser um grande herói de sucesso, eu acho que corrigiria muito, muita coisa do arco do Peter, ficaria muito mais redondo, só com algumas falas inseridas aqui e lá. Eu acho que, até entendo também eles quererem fugir um pouco desse negócio de origem, tipo, bem essas coisas, mas assim, é uma base muito importante do personagem que você não pode simplesmente ignorar. Apesar deles comentarem assim, meio por alto, como vocês falaram, eu comentei um negócio no grupo essa semana, que pra mim eles perderam uma oportunidade assim, muito grande de pelo menos mencionar o Tio Ben e da importância que ele tem na vida do Peter, na hora que tem a referência lá ao Se Esse For O Meu Destino. Porque ele tá lá assim, preso nos escombros, todas aquelas coisas, naquele desespero, e daí ele tem aquele momento que ele quase desiste. Se nesse momento ele só falasse assim, desculpa Tio Ben, a cena ia ter um peso totalmente diferente, cara. Eu acho que ia ter um peso, um rumo assim, totalmente diferente na cena. Então, ele ainda tem a importância do Stark lá pra ele querer entrar nos Vingadores, mas pra mim, cara, essa cena tinha que ter mencionado o Tio Ben, sabe? Deixa eu só pegar uma carona nesse comentário seu. O Abutre tinha acabado de descobrir, acabado não, né? Mas o Abutre já tinha descoberto quem era o Peter e tudo mais. Se o Abutre tivesse comentado alguma coisa sobre, sei lá, mencionado a tia do Peter por algum motivo, sei lá, ou sua família, por algum motivo, e o Peter estava naquela situação, um pensamento do tipo, eu não posso desistir, eu não posso, sei lá, deixar a minha tia ter o mesmo destino que o Tio Ben, qualquer coisa assim, sabe? Eu sei que eu tô falando, é mais um exemplo da mesma coisa que você disse, né? Mas aquela cena, ela realmente era uma cena boa para introduzir isso, porque até então, a sensação que dá assistindo o filme é que o Peter nunca teve um tio que morreu, né? Sabe porque, por causa das outras versões e tudo mais. Mas eles poderiam ter colocado, igual você falou, mesmo que fosse um desculpe Tio Ben, alguma coisa assim, mas não coloca o Stark falando, sabe? Nem precisava colocar aquela vozinha clichê falando com grandes poderes. Mas só ele falando assim, desculpa Tio Ben, eu falhei, alguma coisa assim, e depois ele recobra as forças para erguer aqueles escombros. Ficaria melhor, ser uma coisa que partiu de dentro dele, de uma memória que ele tem e tal, e não do que o Tony falou com ele 2 dias atrás, sabe? Um dia atrás. É, sim. Inclusive, nessa cena, eu acho que eu tenho que falar até porque, pra mim, essa cena, ela não funcionou. Eu apreciei muito o fanservice de referenciarem ao Se Eu For O Meu Destino. Quando eu fiz o meu vídeo das melhores histórias do Homem-Aranha, eu coloquei essa em primeiro lugar, e eu acho que realmente a história é muito essencial do Homem-Aranha. É a minha favorita também. Então, por que eu acho que ela não funcionou? Porque a cena, ela é tão impactante nos quadrinhos, é porque a cena do herói tendo que levantar uma coisa de peso inacreditável é uma metáfora para a pressão que ele sofre da sociedade, que é sobre tudo isso que é a fase do Dítico, e é sobre tudo isso que roda em torno essa história. E é sobre isso que é o Tio Ben. Mas quando essa cena é recontextualizada para ser, poxa, eu tenho que ouvir o que o Tony Stark me falou, de que se eu não tenho a roupa, eu não tenho que me provar sem a roupa, essa cena fica superficial. E acaba sendo uma referência meio vazia. Não tem aquele senso de superação incrível que tem nos quadrinhos. Ou até de forma muito parecida, num contexto muito parecido, que foi a cena do trem do Homem-Aranha 2. É, sim. Mas eu gostei da cena. Como eu disse, é a minha história favorita, né? E fazia tempos que eu queria ver ela num filme. Então, assim, eu gostei da cena. Eu gostei muito de ter visto ela na tela. Me arrepiei na hora, assim. Mas eu acho que eles podiam ter dado um peso maior. Né? Dentro do contexto do filme, pra mim ela funcionou. Mas, assim, ela foi linear, né? Não foi aquele negócio assim, meu, essa foi a cena que valeu o filme inteiro, como foi a cena do trem em Homem-Aranha 2, sabe? Por isso que eu falei, colocando o Tio Ben, acho que daria um peso maior nela, mas não que isso tenha estragado a cena ou a referência pra mim, sabe? Ainda foi uma das cenas. É complicado porque ela é uma cena muito boa, porque a gente conhece a dos quadrinhos, né? Sim, e o problema é que... Exatamente, o que me perguntam é que eu não sei se ela funcionou pra um público geral, sabe? Se ela teve a importância que ela precisava ter. Eu acho que ela já não funcionou pra mim no filme justamente porque faltou o significado nela. Eu não tava muito... sabe, eu não tava realmente investido nesse drama do Peter da roupa ou sem a roupa. Então, quando veio isso da... Esse que foi o motivo que levou em relação a essa cena, eu não importei tanto quando o Peter conseguiu levantar aquilo. Não foi aquele senso de grande superação. Uhum. É, só comentando aí, caso os ouvintes queiram ver uma versão melhorada dessa cena fora dos quadrinhos, assistam o espetacular Homem-Aranha, o desenho. Sim, o desenho mandou bem também. Ah, caso você não queira ver, assista o espetacular Homem-Aranha. Qualquer que seja o motivo, assista. Assim, eu... Queria falar, vocês falaram que pode ser que essa cena só funcione como referência porque a gente conhece dos quadrinhos. Uma coisa que eu prestei, fiz questão de prestar atenção, é na reação da sala do cinema na hora dessa cena. E eu ouvi, tipo, algum sussurro, tipo, caramba, que absurdo, que forçação. Putz. Que foi forçado o cara ia levantar. Já forçaram segurar o soco do Soldado Invernal. Agora. Invernal, né? É a geração que assiste Ultimate Homem-Aranha. É, só para comentar aí dentro do começo do tópico que o Eric falou, eu achei que construíram bem a relação dele com o Stark no cinema, né? E a gente já sabia que isso ia acontecer, os trailers já mostraram isso. Não foi tão exagerado quanto eu esperava, então para mim passou ok. Uma coisa que comentaram no grupo, em alguma postagem lá, e eu concordei, é assim, colocaram o Stark porque ele foi a ponte que o Peter encontrou entre ele e os Vingadores. Se fosse, sei lá, o Falcão que tivesse ido procurar o Peter pra Guerra Civil, para mandando um relatório e falou, fala pro Capitão América que eu tô aqui, sabe? Essas coisas. O Tony Stark só foi a ponte, né? Entre isso que os estúdios aí arrumaram pra colocar o Peter nesse mundo. O que só me incomodou assim, em duas cenas, de verdade, foi quando o Homem de Ferro aparece assim, pra salvar, sabe? E a gente conhece o personagem, sabe que ele não precisava disso, mas dentro do roteiro do filme arranjaram um jeito pra colocar ele salvando o dia, que é quando ele tira o Peter lá do fundo do lago, que o Magaren comentou, se não fosse o Homem de Ferro, o filme já tinha acabado ali. Isso é uma coisa que, pra mim, quebra muito o personagem, né? E a cena do barco, cara. Apesar de já ter sido mostrado no trailer que era o Homem de Ferro que ia salvar, eu fiquei muito assim, meu, vocês podiam ter trabalhado um pouquinho mais e arranjar o jeito do Homem-Aranha salvar isso sozinho. Mas ok, a gente entende que fazia parte da construção do personagem pro final do filme, né? Mas, assim, foram duas cenas assim, que pra mim deu aquela quebrada forte. E ainda bem que mostraram no trailer que ele aparecia pra salvar o dia, porque se eu descobrisse isso no filme, cara... Eu comentei isso em um dos hangouts que a gente fez pra falar do filme, que normalmente eu não gosto de ver spoiler, trailer, eu só vejo um e paro. Esse eu fiz questão de ver tudo exatamente por causa dessa cena aí. Até aparecer essa cena no trailer, eu estava com ânsia, estava com boa expectativa pelo filme. O primeiro trailer termina com essa cena do Aranha tentando segurar a balsa lá, dava a impressão que ela ia ser a cena mais forte do filme, não sei o quê. Mas no segundo trailer já mostra o Homem de Ferro salvando o dia lá. E a partir daí eu já falei, ah tá, já entendi o que vai ser. O Homem de Ferro salvando o dia nessas horas... Isso não me incomodou, porque eu acho que é muito parte do que o Homem-Aranha mesmo, que ele faz merda o tempo inteiro. O Homem-Aranha, o padrão de lutar contra um vilão é que ele vai lutar na primeira vez, ele vai apanhar e perder, e só depois ele vai ganhar. O Homem-Aranha é um herói que sempre faz merda, sempre se foge, sempre tem que... Ele não é invencível. É, sim, exato, ele não é invencível de forma nenhuma e ele precisa de ajuda do Tony Stark. Me incomodou nisso. O Homem-Aranha despreparado perde de qualquer inimigo. E o Homem-Aranha, ele é... Exato, o Homem-Aranha, ele é um mestre de despreparo, especialmente esse Homem-Aranha que é bem novinho aí, que me lembra até o Homem-Aranha Ultimate dos quadrinhos, que é super ingênuo. Então ele acha que as coisas são muito simples e na hora que as coisas se complicam, ele não sabe o que fazer. É, a gente vê a ingenuidade dele quando ele vai fazer o interrogatório com o cara lá que é bandido. Que o tio do Miles Morales, cara, o Gatuno. Isso. Que eu achei... Aí você vê a ingenuidade do personagem, que ele é extremamente inexperiente, né? Sim. Mas eu achei maneiro também essa cena, porque eu sinto que foi uma sacanagem que eles fizeram com as séries da CW e esse último filme do Batman, que todo mundo agora usa modulador. Aí o filme decidiu sacanear um pouquinho esse negócio de... Que sentido faz? Vou usar um negócio pra deixar minha voz. Agora eu sou o intimidador! Tenha medo de mim! E o que vocês acharam do Abutre? Eu fiquei bastante feliz com o Abutre. Eu sei que ele é um personagem completamente diferente do Abutre dos quadrinhos, mas pelo personagem que eles construíram aí, eu acho que ele é um dos vilões mais fortes da Marvel. É, não só o melhor vilão do MCU, o que eu mais gosto. Não que seja muito difícil, que os vilões do MCU são tudo bosta, no geral. Mas eu acho que é o meu preferido dos filmes do Aranha até agora. Não é o meu preferido, porque eu não prefiro bem mais o Dr. Octopus e até então, o Octopus tem aquele negócio que eu não gosto de vilão, que é, ah, meu Deus, eu não sou mal, eu sou uma vítima da sociedade. Ah, eu acho que ficou excelente aquilo no filme, funcionou perfeitamente. O mais engraçado é que o único vilão que nos quadrinhos é vítima da sociedade e tem um motivo pra ser vilão, e nos filmes inverteram isso, é um dos poucos vilões que não tem isso, que é o Lagarto no Amazing. É. Nos quadrinhos ele é aquela vítima, o Dr. Connors é vítima, no Amazing não, ele é filho da puta porque ele é filho da puta. Mas eu gosto do Dr. Octopus porque tinha que fazer aquilo, porque o Dr. Octopus na verdade é um vilão que... Ele funciona bem como um vilão de edições que aparece de vez em quando, mas pro vilão de um filme, ele acaba sendo muito simples. Então tinha que dar aquela complexidade pra ele. Ah, o Abutre também. O Abutre, se pegar o dos quadrinhos, ele é aquele velho caquético. É. Então, mas o que eu gostei nesse filme do Abutre, que eu gostei bastante dele, é que ele não é um... Diferente da maioria dos vilões da Marvel, do cinema, e até dos quadrinhos em geral, ele não é um psicopata e ele não é um monstro. Ele só é um criminoso. Sim. É, isso é interessante. Até quando ele mata um Shocker 1 lá, ele faz sem querer. É. Ops. Não era o antidepressivo, não? Com paciência. Mas é verdade, o Abutre, ele é simplesmente, tipo assim, ó, estragaram o meu negócio aqui. Então, vou começar a ganhar dinheiro roubando as coisas, né? Tipo, ele é um criminoso porque é e pronto. Mas é interessante que eles lidam com isso, porque não é tipo... não é uma coisa... Ah, agora eu virei do mal, agora eu sou um cientista louco. Não, ele começou a ser um criminoso, muito francamente, ele se diverte uma vida de crime, mas na vida dele, na cabeça dele, isso faz sentido porque ele se sente sacaneado pela sociedade, então foda-se a sociedade, vou ganhar dinheiro do jeito que eu achar que funciona. É engraçado que, se for parar pra pensar, os acontecimentos são totalmente diferentes dos quadrinhos, mas a motivação é quase igual, né? Porque assim... ok, nos quadrinhos ele tinha uma empresa com um sócio, descobriu que o sócio estava roubando, ele cria lá, ele já tinha criado, né, o aparelho de voo e tal, ele quer se vingar do sócio e pensa assim, ó, eu acho que eu vou começar a roubar, né, mais fácil. Nos filmes, lógico que não é igual, mas tipo assim, ele tinha um trabalho honesto, igual nos quadrinhos, aí arrancaram isso dele, né, não como uma traição de sócio, mas arrancaram isso dele, e aí ele falou assim, ah, então agora eu vou começar a roubar para sobreviver, né, então... No filme tem mais peso, né? Porque ele tem uma família e tudo mais, que a gente descobre quem é mais pra frente, né? Mas a essência tá mais ou menos ali, né? Tipo, ele fez a caminhada e resolve começar a roubar. Até mesmo nas ações dele, assim. Eu acho que ainda, de certo modo, conseguiram manter a essência dos quadrinhos. Porque ele é aquele negócio, sabe? Ah, tá passando um caminhão ali, eu vou assaltar o caminhão, sabe? E ninguém vai me pegar. E foi isso que mostraram ali. A hora que ele vai querer roubar aquela tecnologia alienígena, troque tecnologia por dinheiro de banco e você vai ver o Abutre ali. Eu só acho que mudaram muito pesado na essência dele. A diferença clara agora é que, se antes talvez o elemento mais... clássico do Abutre, quando você pensa no quadro dos quadrinhos, é que simplesmente ele é velho, ele é um velho caquético, que ele é um pai de meia idade, no máximo, mas não tem nada de velho cansado nele. Eles devem ter feito, eles devem, sei lá, talvez acharam que não funcionaria muito no filme, né, não sei. É porque o Abutre é outro daqueles vilões dos quadrinhos que ele é divertido, mas é difícil imaginar ele de fato carregando um filme inteiro como um vilão principal. A gente gravou... Tipo Electro. Electro não é vilão pra um filme principal, assim, mas... Aí tentaram lá, saiu aquilo lá. Nós lançamos um tripcast em maio sobre o Abutre, né? A gente falou sobre várias versões e tudo mais. E uma das coisas que a gente comentou é justamente que, assim, o Abutre não tem muitas histórias relevantes mesmo, né? Tem a morte lá do Nathan e... Só, praticamente, né? Você não tem... Ele ainda é uma história que o sistema sinistro, né? Não é dele. É, então, exatamente. Então, assim, é o que vocês estão falando. Pra ele ser o principal de um filme, realmente o filme tem que criar coisas novas pro cara, né? Eu só senti falta de terem falado que o consertador era marciano. Mais um. Aí faltou só revelar que, na verdade, ele não era marciano e o mistério estava no filme. Isso é na continuação. Então, você tinha que ter falado que era uma cena pra ter a continuação com o mistério, né? Exatamente. Nossa, meu sonho é ver o mistério num filme. Eu adoro mistério, cara. Ele é ridículo, mas ele é muito maneiro. Sim. Tá igual eu sobre o filme. O filme é muito ruim, mas ele é perfeito, né? É tipo não, mas kit ridículo não é nenhum tipo de insulto pra mim. Se eu tivesse um aquário, eu colocava na cabeça. Mas assim, em resumo, então, eu gostei do Magluf também, né? Achei um bom vilão. E esse negócio dele ser o pai da Liz, ele meio que entra no lugar do Magma, né? Magma. É o irmão. Não é verdade. Parente, é irmão, né? Parente vilanioso, como dizem. Da Liz. Mas nesse sentido, ele acaba parecendo mais o Norman Osborn, né? Até sim, não, e faz um paralelo com esse negócio. Esse Osborn. E eu acho que essa, mesmo na época que eu não gostava do filme lá, a primeira vez, foi a partir do momento que o Peter abre a porta lá, que dá de cara com ele, que o filme dá uma virada, que eu comecei a gostar do filme. É, eu acho a cena dele no carro talvez a melhor cena do filme. Sim, você vê tanto o Michael Keaton, não precisa nem falar, né? Mas você vê que o Holland é realmente um bom ator. Nessa sequência aí, que ele fica com aquela cara de assustado, não consegue tirar o olho do Thomas, fica lá, meu Deus do céu, tô ferrado, tô lascado, minha vida acabou. Toda a sequência da hora que ele abre a porta até o baile, tá, é muito boa, né? Essa cena do carro aí mostra que identidade secreta só funciona nos quadrinhos, porque se você conhece um e conhece o outro, você saca na hora. Tipo, essa voz sua que parece que eu conheço, né? É, essa voz conhece. Ah, mas ele veio pra escola, veio pra festa. Ah, não, mas ele sumiu com 2 segundos. Lá em Washington também. Ah, e o Aranha apareceu. Eu adoro a cara de. O Thomas descobre com 3-4 perguntas que o cara é o Homem-Aranha. Sim, não precisa de muito. Não, e levando em conta assim, que ele reconheceu a voz do cara, né? Que nos quadrinhos sempre fala: nossa, ainda bem que minha máscara abafa e muda minha voz. E assim, foi uma desculpa bem da esfarrapada, né? Isso aí não colou, não. É, até porque se abafasse a voz, o Homem-Aranha chegaria falando: meu fluido de trailer não está funcionando, ninguém entenderia o que ele está falando. É tipo... Eu lembro até que quando tinha lá no espetacular Homem-Aranha 2, que o Homem-Aranha aparece a falar com o Harry, e caralho, cara, você tá falando com o Peter agora há pouco, não te vem nada reconhecível nessa voz? É sim. É igual nos quadrinhos. Quantas vezes tá o Peter no clarim, aí depois aparece o Aranha segundos depois, todo mundo é o Aranha. Puxa, ah, sim, mas quase é quando... que você vê o Peter. Mas quando o quadrinho não tem voz, não tem som, isso não chama tanta atenção. Pra gente fica... não, mas pros caras que convivem praticamente 24 horas com os dois personagens... Eu tô falando que a trapaça funciona melhor nos quadrinhos. Ah, Magaren, qualquer coisa... Cara, funcionava. Magaren, qualquer coisa é só ele tirar o óculos, então... Ah, então. É, ele não tem nem óculos pra disfarçar. Se fosse o óculos, era... ninguém descobria mesmo. Se a voz do Homem-Aranha e o povo não descobre, é a do Super-Homem. Tipo. Mas eu gostei bastante do Abutre também. Ele nunca esteve nem perto de ser meu vilão favorito dos quadrinhos ou de qualquer outra mídia, tipo, desenho, animação, essas coisas. Mas, cara, eu gostei bastante dele. Assim como o Magaren falou também, ele tá bem... Não é agora o meu favorito, tá em segundo favorito, cara. Porque eu ainda gosto muito do Andy Verde e do William Dafoe. Tanto pela atuação dele, até porque foi... O primeiro contato que eu tive com o Homem-Aranha, né, com o personagem, assim, foi onde eu conheci tudo isso. E eu acho que, cara, eles conseguiram construir um ótimo Abutre e, meu, o Michael Keaton tá do caramba, né? Eu normalmente não sou, assim, de reparar a atuação, essas coisas que eu sempre fico bem entretido com o filme, né? Mas isso me chamou atenção, cara. O Michael Keaton mandou muito bem nessa peça. Eu vi o Duende Verde, o Norman Osborn, no Michael Keaton, nessa cena do carro aí, na hora que o sinal abre, o farol abre lá e fica tipo uma luz verde nele. Sim. Que é a hora que ele pega assim, caramba, é o Duende Verde isso aí. Ele tem aquele sorriso também de psicopata, que ele já fazia como o Batman, que ele deu aquele sorrisão e aquelas sobrancelhas que fazem um treco. Sim. Mas, cara, é interessante que... Tava ótimo o vilão. É interessante que, diferente dos outros vilões, né, não tem aquela... A transformação dele em vilão, tá? É bem o que a gente falou, né? O cara virou um criminoso por causa da situação. Então, você tem uma sequência inicial ali e pronto. Não tem ele num laboratório e tem um acidente. Não, tipo, o cara é vilão porque ele é um ladrão. Ele é vilão. Ele, só que... ele não é vilão do estilo cara dominar o mundo, ele é um bandido. É. Exatamente. Que foi pra cima do Homem-Aranha justamente porque ficou 8 anos sem ninguém. É, sem perceber o que ele estava fazendo, né? E aí de repente aparece esse moleque aí que atrapalha tudo. Pode falar. E uma outra coisa que eu acho muito foda no Abutre, que é muito pequena, mas eu adoro o fato que ele não morre no filme, que o Aranha captura ele, deixa ele amarrado na teia, coloca um bilhetinho, e tá bom demais. Não precisaram matar o Abutre pra dar uma satisfação pra, pro público que tá acostumado a ver o vilão morrer. Tipo, pra mostrar que o herói venceu mesmo. Não, tipo, o Aranha faz isso, ele derrotou o cara, ele tá fudido, amarrou ele na teia e tá ótimo. E pra mim já tá ótimo isso. Eu até gostei muito de ver. Eu sei que eles têm planos pra assistir Teto Sinistro, as coisas depois, mas eu fiquei muito feliz em ver o vilão não morrer e o herói fazer o ideal do herói dessa vez. Ontem, quando eu assisti o filme, o Dante tava lá no cinema também. Aí na cena que o Abutre explode lá e o Peter entra nas chamas pra salvar, o Dante comentou, ah, esse não é o Peter dos quadrinhos. Porque se fosse, ele falaria, pô, eu tentei salvar. Sairia subindo. Puxa, ele mudou. Essa ameaça mascarada. Aliás, tem a referência lá, a hora que não foi no filme, lá, no modo de morte súbita lá. Morte súbita. Sendo que o dos quadrinhos tá nesse modo o tempo todo, né? É, exatamente. Outra coisa que é engraçado que o morte súbita é tipo aquele alien assassino, né? O alternativo assassino. Eu acho que o visual parece aquele olhinho com o vermelho. Só um comentário rapidão antes que eu esqueça. Passa de acontecer. Uma coisa que eu achei interessante é tipo assim, os sites explicando a cena pós-créditos e tal. Tipo, o Homem-Aranha salvou o Abutre e aí na prisão perguntou a identidade e o Abutre fala, ah, se eu soubesse eu já tinha matado ele e tal, um negócio assim. Aí o povo, por que que ele não contou e tal? É meio óbvio, né? Não? Tipo, o Homem-Aranha salvou a vida dele e ele meio que deu uma retribuída. Além disso, guardou informação pra ele. Não só salvou a vida dele, como salvou a vida da filha também. Não, durante o filme. Então, ele até comenta durante o filme. É. Eu não te mato agora porque então, você salvou a vida da minha filha e eu nunca vou esquecer isso. Tanto isso, e também aquele negócio de ou você interpreta pra esse lado, ou não, né? Isso é uma interpretação, foi a primeira que eu tive, e você ainda soma que, tipo assim, é muito mais preciosa a informação se você sobe dele, né? Sim. Caso ele queira uma vingança no futuro, ele sabe. Eu acho interessante sites explicando a cena, tipo, não precisa de explicação. Hoje em dia, sites tem que explicar tudo de cenas dos filmes, mesmo quando são auto-explicativas. Outro, igual o diretor falou que ele não ia se focar muito no filme de Aranha, porque já tinha sido mostrado nos outros filmes, ele queria mostrar outras coisas. Manchete. O diretor disse que o Homem-Aranha não tem sentido de aranha. Exatamente. Inclusive eu vi esses dias, né? Não sei se foi no grupo do Aracnofão ou em algum outro lugar, tipo, aí ó, tem sentido de aranha no filme sim, não sei o quê. Eu tô assim, gente, nunca falaram que não ia ter. É, foi. Falou que não ia focar nisso. Se bem, falando em cena pós-crédito e falando nesse negócio de 880, teve um cara que assistiu o filme na sessão da meia-noite, aí perguntou pra mim se tinha cena pós-crédito. Falei que até tinha, mas a última era irrelevante porque não tinha a ver com o filme. Se ele quisesse, eu podia contar pra ele. Não ia atrapalhar, né? Pra ele não precisar ficar lá até 5 da manhã assistindo o filme. Aí a primeira coisa que alguém fala, que esse cara no grupo do WhatsApp fala lá é que, ao contrário do que o Magari falou, a cena não é um lixo. Quem que é esse cara, gente? Não sei, né? Mas é bem isso. Eu acho que é legal a segunda cena. Não, é legal, mas eu falei que dá pra contar sem que não ter ligação com o filme. Porque o Dio, se você quisesse ir embora mais cedo. É engraçado essas coisas, mas assim, a relevância é zero, né? Assim, então, foi o que eu falei. É relevante. Daí eu vejo a galera falando assim, não, porque foi a melhor cena pós-crédito da Marvel. Aí eu fico, não foi. Não, vale pela trollada. Foi igual o que eu comentei ontem. Foi igual no filme dos Simpsons lá, o Homer falava, que bosta. A gente vinha assistir um filme que a gente pode assistir em casa no cinema. A gente é tudo idiota. Eu, você e você. Aí aponta pra gente assim. É basicamente. Ou a do Deadpool também foi meio nessa pegada também, né? Mas até o Deadpool. Vai aparecer o Nick Fury aqui, não sei o quê. Mas pelo menos o Deadpool falou, ok, galera, vai ter o Cable, teve alguma coisa. Daí foi mais otário, se fudeu. E assim, querendo ou não, a cena dos Vingadores 1, a segunda cena pós-crédito, que tem eles lá no restaurante comendo, essa eu acho chata pra caramba. Tipo assim, caramba. Mas, é pessoal, né? Mas aquilo foi colocado depois. No Brasil nem teve essa cena, só mais tarde colocaram. Filme da Marvel, a primeira cena pós-crédito é relevante, né? Indica alguma coisa que tá por vir. E a segunda nunca é nada demais. no Thor 2 tinha aquele monstro correndo pelas ruas, sabe? Então, assim, não, né? Justamente porque muita gente não espera, né? Então, assim, eles mostram uma relevante já no início. Mas... esse filme, pra mim, foi mais importante, a última. É, porque mostra o Peter de volta. Exatamente. Até porque, no Guerra Civil, eu sinto que faz... É até importante uma cena pra não fazer o Peter desaparecer do filme, não ser uma coisa tão consequente. Acho que essa cena consegue fechar as pontas melhores. Que, aliás, eu fiquei numa dúvida. Quando ele tá nessa cena, ele tá com o rosto machucado, alguma coisa? Tá. Tanto que ele fala pra tia May que ele apanhou do moleque chamado Steve lá, o fortão. Então, e no começo do filme ele não tá. Quando ele tá no carro do Stark voltando pra casa, ele não tá com a cara machucada, né? É verdade. Caracterização do personagem. Verdade. Verdade, tem um furo no roteiro. Eu mudei de ideia. Tem dois. Mudei de ideia, o filme é uma merda. Nota 2 de 10. Tem o furo do roteiro que fala que o filme se passa o universo Marvel, o MCU. O tempo dele é o tempo da gente aqui. É, eles disseram, né? É, então. Só que aí, no começo do filme, o que o Abutre, o Tum está lá pegando são resquícios dos Vingadores, que é de 2012. Sim. E depois falou 8 anos depois. Ou seja, pior filme do ano, nota 1 de 10. Não sei porque a gente tá gravando sobre essa porcaria. Cancela a gravação, falou, pessoal. A partir de agora o podcast vai ser sobre o Batman. Continua falando do Michael Keaton, então. Droga, então vamos continuar falando do filme. Só voltando um pouco ao tópico do Abutre, outra coisa que eu queria destacar é o visual que deram pra ele, cara, que eu achei muito legal também. Ah, eu, pelo menos, achei um visual ameaçador pra vilão, né? Conseguiram não deixar bucha e dar essa atualizada no visual, deixando ameaçador. Eu não sei, eu achei até um pouco... É que eu não sei, acho que é porque toda vez que ele aparece, ele é totalmente de computação gráfica, e a computação gráfica da Abutre não me convenceu muito. Eu acho, e também tem o problema de que as lutas dele, todas as aparições dele, com exceção da balsa lá, é à noite. Fica aparecendo no filme do DC, você não enxerga a balsa nem do que tá acontecendo. Não, é uma coisa que eu não curti muito no filme é o jeito que a ação é dirigida. Ela é um pouco confusa demais. Ela é divertida, é a ação, mas elas não têm tantas aquelas batidas de suspense que tinham no filme do Sam Raimi. Elas são muito confusas, elas se misturam num grande caralhado de coisas acontecendo. É mais ou menos o que aconteceria se os filmes do Transformers fossem da DC. Eu tô falando, não é tão ruim quanto tipo Michael Bay cagando computação gráfica, mas é meio... Não foi aquele tipo de suspense e tensão que poderia ter construído com um tipo de cena de ação. Tipo, no conceito... ter um clímax do Aranha pendurado num avião caindo é uma ideia foda, mas não ficou... Acho que ninguém vai ficar pensando naquela como nas grandes cenas de ação do ano, sabe? É, eu botava muita fé nessa cena porque eu achava que era um avião com passageiros, né? Aí eu ia falar assim, caramba, o avião tá caindo, ele vai salvar uma galera enorme ali, só, tipo, controlando os flaps das asas com a teia, né? Ele salvou. Se caísse na cidade ia ser um problema maior, né? Mas eu achei que ia ter passageiros assim também pra dar aquela tensão, né? Tipo, da visão dos passageiros. Meu Deus, o avião tá caindo, se tem um cara lá fora, solta umas cordas aí. Eu achei até que ia servir como referência aquela cena dos quadrinhos que a nave do John Jameson tá caindo e ele vai lá e salva também. E aqui, sobre os coadjuvantes, Gank, o Ned, Tia May, a Gwen que não é Gwen, a Mary Jane que não é Mary Jane, o que vocês acharam da galera? Na verdade, eu, dos coadjuvantes, eu só achei útil a Liz, o Flash e o Gank. Porque a Tia May quase não aparece, tá lá só pra todo mundo falar que ela é bonita. Sobre ela. Só um comentário sobre ela. Dois comentários, na verdade. Primeiro, que eu acho que ela conseguiu transmitir o papel da tia, né? De uma forma legal. Mostra que ela tá preocupada com ele, tá não igual dos quadrinhos, que é um absurdo, né? Mas mostra. E outra coisa que eu achei interessante foi todo mundo ficava falando que ela era bonita, e eles mostram isso no filme, né? tipo, o Garfão dando alguma coisa a mais pra ela. Eu achei isso interessante, né? Essa carinha. Eu acho que isso da Tia May vem muito já do que tava rolando já na Tia May Ultimate, que já era mais, era menos vovozinha, era mais mãezona, era mais nova e trabalhava e tal. Eu acho que essa é o caminho natural que tá seguindo, porque era meio difícil se conectar com a Tia May, porque, original, porque ninguém foi criado por uma vovozinha naquele nível, sabe? Até nos quadrinhos, hoje em dia, a Tia May não é vovó, ela rejuvenesceu uns 90 anos, hoje deve ter só uns 70. Sim, cara, na época do Dítico, tem umas quadrinhos que você olha pra ela que só falta em pagar, velho, tadinha. Mas aqui, a Marisa Tomei, ela tem 52 anos, e o Peter do filme teria 15, né? Vamos colocar que ela tem 50. É alto. O Peter tem saúde, hein? É, o Peter do filme tem 15. Aí eu fico. Aí ela é 35 anos mais velha que o Peter, né? É, tá razoável, tipo assim, é uma... Tá razoável, sabe? Não, tá? Tá ótimo, sim. Tá ótimo. Eu falo assim, ela é 35 anos mais velha que ele, então não é, sim, como se ele tivesse... Não é como se ele tivesse 15 anos e a tia tem 25, sabe? Igual, sim, o povo tava considerando. Assim, é só que todo mundo tem muito na cabeça esse negócio da Tia May ser a velhinha de 100 anos mesmo, é normal. Que era a Rosemary Harris lá, que pra mim foi, até hoje, a melhor Tia May dos filmes, né? Não, sim, eu gosto pra caralho dela, porque nos filmes eles conseguiram acertar o fato da Tia May ser uma velhinha bonitinha e tudo mais, mas também ser o apoio emocional do Peter. Ela não era nos quadrinhos, ela só era uma velha chata. E você vê que a relação dela com o Peter é bem aquilo. Ela é uma senhora, vai, que ganhou esse filho, que é o sobrinho, e cria ele sozinho e faz tudo pra ajudar. Tanto que na cena que ele tá se preparando lá pra festa, eles dois ficam vendo um vídeo tutorial da nó de gravata. Eu achei muito foda aquilo, porque eu... Não é como se tivesse um cara pra ensinar tudo isso pro Peter. Ela tá lá. Sobrou pra ela, vamos fazer aqui o melhor que eu posso. Exatamente. E eu te interrompi, mas agora que você começou a falar dos coadjuvantes pra falar da Tia May, o que você ia... A Tia May, eu achei isso, não é nada muito interessante, muito relevante. Acho que vão explorar mais na sequência, já que termina com ela descobrindo a identidade do Peter. Porque é uma coisa, então, basicamente todas as Tias Mays do cinema descobrem a identidade do Peter. Sim. O Aranha. Aliás, não precisa de muito pra descobrir, como eu falei. Ah, sim, mas... A véia cria... Tanto que a Tia May, que vale dos quadrinhos, ela descobriu porque viveu muito com o Peter e somou 2 mais 2. E também encontrou o Peter todo ferrado na cama com o uniforme da Mendes. Eu estou falando da Tia May, que vale. Que é a, que morreu, a que morreu na saga do clone. Ali, até ali a Tia May, que vale. Ela descobriu exatamente por isso. Porque ela... Bom, eu vivi com você aqui 800 anos. Se eu não descobri, se eu não soubesse que você era o Aranha, eu seria uma velha mais idiota do que eu já sou. A Lisa, eu acho que é a mocinha que menos tem destaque, assim, principal nos filmes. É. Eu gostei disso, porque todo mundo sabe minha opinião sobre romance. Porque, e o Peter... Você não tem coração. Exatamente. Espero continuar assim. O Aranha... O Flash... Ele é diferente dos quadrinhos, mas a relação dele com o Peter é a mesma. Principalmente do começo, ele tá lá pra ser sacaneado, pra sacanear o Peter. Não é batendo, não é bullying, mas é fazendo piada. É uma forma de bullying, como o pessoal fala. É, a oportunidade que ele vê de dar uma humilhada no Peter, ele abraça, né? Sim. A única coisa... É isso, você vê que é com o Peter especificamente, né? Tipo assim, não é que o cara zoou todo mundo, né? Ele tá zoando o Peter, igual o Flash. É porque é diferente, porque o Flash desse filme, ele não é o atleta marombado de antes. Ele é... O que meio que não deixou muito claro, mas parece que esse colégio que o Peter vai no filme é meio que um colégio especializado pra gente. Pra gênios. É, e o Flash, ele parece que é o cara que vem de uma família com dinheiro, por isso que ele tinha um carro e tudo mais, então ele tá lá por isso, tentando se provar como inteligente, mas ele é meio burro, então ele acaba sendo frustrando com o Peter Parker, então vai sacanear ele pra meio que se vingar. Sim, eu gostei dessa relação, apesar dele não ter nada a ver. A Beth Gwen lá, ela tá lá só pra dizer, a gente colocou uma Gwen aqui, mas é a Beth, chupa. E ela tá no jornal, ela tá no jornal do colégio, porque não tem Clarim Diário por enquanto. Exatamente. Cara, aqueles jornais lá, eu tava achando muito engraçado as montagenzinhas, sabe? Tipo, bem coisa de escola mesmo. É, eles usavam Comic Sans pra chamar a notícia. E a Michelle eu achei uma personagem bosta. Pois é, e no final, tipo, Michelle de MJ. Foi a coisa mais desnecessária do filme, foi? Vamos jogar. Cara, eu gosto da caracterização dela. O que me incomoda é o fato que ela não serve pra nada no filme. Ela é só ela é uma personagem de basicamente, ei galera, fica de olho em mim no próximo filme quando for importante, tá? É aquele personagem que só existe pra continuação. E que eu achei que até uma merda, porque na minha cabeça, antes de ver o filme, eu já meio que apostava que ela ia ser a Mary Jane mesmo, mas eu achava que ela ia ser o par do Peter no baile. E ela ia fazer a transformação, tipo, ela ia aparecer bonita e falar... E aí, gatão, você tirou na sorte grande, sabe? Que eu acho que isso seria uma coisa que... Logo na primeira cena, ela já deixa bem claro que ela não é desse tipo de garota, né? Ah, mas sei lá, acho que daria um propósito no personagem dela no filme. Ela se encaixaria na trama. E fora isso, ela tá jogada. Só eu existo ficar de olho de mim na continuação. É, tanto que o boato que eu tinha antes é que o Abutre seria o pai dela, né? Por isso que nunca falava o sobrenome dela. O Gank. O Gank eu achei legal. Ele rouba o filme várias vezes. A relação dele com o Peter achei legal. Toda a cena, eu quero ser o cara na cadeira. Aí no final, o cara na cadeira, ele girando lá. O que você tá fazendo aqui? Eu estou vendo porno. Pra quem não sabe, a gente tá falando Gank porque nos quadrinhos Ultimate, né, com o Miles Morales, tem o Gank, né, que é praticamente o mesmo personagem. É o mesmo personagem, não tem nada a ver com o Ned Leeds dos quadrinhos, ele é o Gank porque ele é o japonês gordinho que é melhor amigo do Homem-Aranha. Eu falei, comentei ontem no cinema, falei que aquela inteligência artificial lá do uniforme do Aranha, ele podia ter chamado ela de Lila, ou Laila, como prefira. Sim, eu achei que quando ele pensou no nome pra ela, queria pensar no nome pra ela, eu achei que ia ser Laila. Afinal, ele já roubou o amigo do Miles, ele pode roubar a inteligência do Miguel lá. Eu fiquei pensando, achei engraçado a cena aqui. É uma referência do 2099 no filme, mas não. Eu achei engraçado. Aí que eu chamo de Ana Maria, né? Faz referência ao superior. Eu achei engraçado a hora que ele tá preso lá no armazém, né? Que ele faz de tudo, né? Tipo, pensa que passou horas, pergunta quanto tempo passou? 37 minutos, sei lá. Eu falar que eu tava até meio revoltado com esse lance todo do uniforme cheio de coisas de tecnológico de Stark, mas essa cena foi tão legal do jeito que eles exporam o personagem do Peter que eu perdoei tudo isso no uniforme, só por essa cena. Então, o que eu gostaria pra sequência, adiantando um pouco aqui, que talvez a gente vai falar isso no final, eu queria um uniforme não tecnológico na sequência, sabe? Tipo, não que seja problema, funciona, mas acaba sendo uma muleta pra ele, sabe? Tipo assim, eu achei algumas coisas que ele fez ficou meio que fácil demais por causa do uniforme, sabe? Sim. Na hora que o Homem de Ferro pega de volta e tal, aquele final ali dele falando que tem um pacotinho, né? Tipo assim, pra você, PS, Tony Stark lá, eu pensei assim, não precisava, né? Então coloca de pano, sei lá, porque o legal do Homem-Aranha é justamente a constante superação que ele tem que ter pra resolver os problemas, né? E o uniforme do jeito que você tem 500 combinações de teia, sabe, que aparece, então você... Ah, mas foi legal porque a teia elétrica me fez lembrar do jogo de Play 1. Tinha teia de fogo também. Teia de fogo, teia de gelo, teia elétrica. Na verdade, parece muito esse negócio das teias e do uniforme tecnológico. Tá parecendo muito o que tá sendo agora na Amazing com a nova Marvel do Aranha, o Aranha Milionário aí, que tem esse uniforme, que é mais ou menos isso mesmo. Não sei do que você tá falando. É que eu acho que poderia ter vindo... Sei lá, pode até ter isso no próximo filme, mas eu acho que seria mais legal se fosse algo que partisse dele, entendeu? Ah, mas você vê que é ele que cria a teia. Tem uma cena lá dele fazendo o fluido de teia lá. Não, sim. O fluido sim. Né? Mas eu entendi. É que a graça do Homem-Aranha realmente sempre foi a graça que, na verdade, ele é um cara normal que pega uma fantasia e vai pro pau assim, com os poderes que ele tem. Ele não é o Batman ou o Homem de Ferro. No Amazing 2, que mesmo com todos os defeitos do filme, tem uma hora lá que ele vai enfrentar o Electro, ele muda a teia dele pra ficar, tipo, isolante, pra poder pegar o Electro. E é ele que faz lá. Não, e assim, pensa, o cara já tem superpoderes, tem velocidade, tem o sentido... Não tem sentido de aranha, né, segundo o site. Tem esse tipo de aranha, gruda na parede, não sei o quê. E ainda tem uma armadura do Homem de Ferro em pano, sabe? Tipo, o cara é indestrutível, né, no universo. E também realmente cria esse negócio do drama que realmente não faz muito sentido pensando, tipo, Quando ele chega, ai, senhor Stark, por favor, sem a roupa eu não sou nada. Peraí, como assim você não tem nada? Você tem superpoderes de aranha. Você não foda-se a roupa, você tem superpoderes. Quando ele foi escolhido, ele não tinha roupa, né, inclusive. Exato. Não sei se ele falasse até, sei lá, tem esses poderes, ou eu não sou nada, eu até entenderia o drama, mas foda-se, a roupa é um iPhone gigante, você tem super poderes. Sem o seu amor, eu não sou nada, né? Sem o seu amor, eu não sou nada, senhor Stark. Exatamente. Por que você não me nota, Stark Senpai? É, eu gostei do elenco de apoio, assim, acho que basicamente dos personagens que vocês falaram, eu meio que concordo. O Ned Gunn foi legal. Eu não leio, ainda não leio os quadrinhos do Miles Morales, então não sabia muito bem como ia ser essa relação, né? Porque não tinha essa base dos quadrinhos, mas eu gostei. Aliás, eu gostei assim, das cenas da escola, todo mundo tá comparando com John Hughes, essas coisas. Já adianto que não assisti esses filmes ainda. Já fiquei com vontade de assistir já pra saber como é. Tem sessão da tarde na sua vida? Ah, é que quando o Maurício nasceu não existia mais sessão da tarde. Oh, mas eu, assim, eu vi Ferris Bueller criança. Tem até referência jogada na cara lá quando o Peter tá correndo com o jardim. Eu até fiquei meio puto nessa cena quando eles mostraram lá a cena do filme. Eu achei que não precisava. Eu vi a cena, ah, legal, referência da cultura do Leidado. Aí eles mostram, porra. É tipo quando o Flash, ele tá na escola lá, o Flash fala que vai pegar ele na saída, ele olha pro relógio lá. Quando ele vai pra detenção, outro 5. Mas pra mim, falar que pega na saída é referência a Chaves. Mas então, essas cenas da escola, assim, principalmente o tipo de amizade dele com o Gank e o fato dele serem excluídos, me lembrou, assim, levemente aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Que ele tem um amigo lá que é o Greg também, e os dois são excluídos, mas eles se ajudam, né? Tem aquela parceria forte entre os dois. Assim, porque o lance do Gank, que eu acho interessante que eles tenham feito nesse filme. Não só porque a Marvel no cinema gosta de a melhor amigo de alívio cômico, mas realmente é uma figura que sempre faltou na vida do Peter, que é essa figura do melhor amigo, que tinha o Harry. Só que o Harry, independente de qualquer versão que seja de filme, cinema, quadrinhos, o Harry sempre foi um babaca escroto. Então faltou sempre um melhor amigo de verdade pro brother, sabe? É uma coisa que falta no cânone do Homem-Aranha clássico. É, assim, eu até achei, assim, quando eu vi o primeiro trailer, eu fiquei até meio incomodado, assim, pensando, pô, mas o cara já vai descobrir a identidade dele, já sabemos como vai ser, e vai ficar naquela ameaça, tipo, ele solta uma coisa que deixa no ar, daí o Peter fica preocupado. Achei que ia cair um pouquinho nesse clichê, mas, não, eu gostei, assim, da interação dos dois, eu gostei do personagem. A Liz também eu notei, assim, a mesma coisa que o Magarin falou das mocinhas do filme, ela que teve menos destaque. Mas eu acho que ela até cumpriu bem o papel dela. Ela foi uma namoradinha legal. É, porque ela não tem o mesmo... Porque a Mary Jane e a Gwen nos outros filmes, elas eram as co-protagonistas, tipo, o lead feminino do filme, que é diferente da Liz. Ela é só uma coadjuvante. Sim, sim. É, a Mary Jane até conseguiu ser protagonista, né? Dois filmes. mas eu gostei da personagem da Liz também. Ela não fez aquela personagem clichê da gostosinha babaca metida besta da escola. Ela é legal. Ela, aparentemente, sim, acha o Peter um cara legal também. Deu a chance de ir no baile com ele. Não sei porque, assim... Eu entendo alguns personagens da galera reclamar disso, mas outros nem tanto, que é a mudança de etnia, né? A Liz, por exemplo, ela já vinha, assim, com... Dos quadrinhos, ela era loira. Ela já começou a ser negra, assim, no espetacular Homem-Aranha. Ela virou latina. É, e todo mundo adorava esse desenho. Sim. Aí chega no filme agora, meu Deus, é descaracterização, vai ser uma bosta. Cara, começa a ameaçar ator de morte. Meu, pra quê, sabe? E, gente, é aquela... Os quadrinhos do Aranha Clássico eram feitos nos anos 60, quando você tem um personagem negro no fundo de tela, geram uma puta vitória. Hoje em dia, a gente tá aqui tratando uma história que se passa num colégio público em Nova York... A gente corta pra realidade, o mundo é assim. É, o mundo é assim, mas aí o pessoal vem de argumento que ah, é pra atender mimimi dessa geração Nutella. Cara, não é mimimi, meu. Cara, isso é justamente o contrário, é pra não atender mimimi de nerd chato velho que acha que tem que ser tudo igual aos anos 60. Exatamente. Tem os personagens que são mudados, a etnia deles não é o personagem, não é inerente ao personagem. Se trocar, se for azul, verde, amarelo, negro, não tem diferença nenhuma. Inclusive, o filme tá super tranquilo com isso. Ele não faz nenhuma menção. Ele tá um elenco super diverso e o filme não fica falando sobre isso. Ele não faz nenhuma menção em etnia de personagens. Inclusive, uma coisa que seria um... que muita gente poderia implicar que seria um dos grandes twists, seria dizer que a Liz, negra, ela é filha do abutre branco. O filme não tá nem aí pra isso. Ele tá super tranquilo com isso. É, e mostrou que, assim, a mãe que ela é negra. Sim, o filme não faz nenhum alvoroço com isso. É diferente você mudar uma etnia da Liz, do Flash, que não influi em nada ele ser loiro, branco, azul, amarelo, do que você mudar, por exemplo, um Pantera Negra, você colocar um branco, colocar um asiático pra ser o Punho de Ferro. Que isso, a etnia dos personagens, tem a ver com a história do personagem. Sim, a etnia conta, no caso, né? Mas, eu vi um pessoal comentando também que seria diferente também mudar a etnia da Tempestade, né? Que a Tempestade também tem um peso forte, né? Ela ser negra. O Joey Robertson, do Clarim Diário também, que acho que não vão chegar a abordar isso nos filmes, né? Mas, assim, tinha todo aquele negócio do movimento negro dos anos 60, né? E o próprio filho dele, que era... Rancher. Que era... Como é que fala agora? Fazia parte do movimento, lá, me fugiu o nome agora. Ele não era Pantera Negra, não. Ele era... É. Ele fazia parte do movimento... É, em prol dos negros, essas coisas assim. Então, assim, né? Nesse ponto, a etnia conta bastante pro personagem. Mas, assim, o fato do Flash Thompson ser um loiro gigante 2x2 atleta ou ser um indiano que implica com o Peter, cara, pra mim não muda nada, cara. Mas porque eles mudaram... Tipo, antes eu até fazia... Eu acho que fazia muito sentido no antigamente, quando o Flash ser o loiro grande gigante, porque ele era justamente esse grande símbolo do privilégio, sabe? Ele era o cara de origens meio europeias clássicas e tudo mais, era mais popular por isso. E o Peter Parker, do Steve Ditko e do Stan Lee, tinha até uma conexãozinha meio com uma herança meio judaica, então fazia muito sentido. Mas hoje, como você mudou isso tudo pro Flash, sabe, é um tipo de bullying completamente diferente, cara, não tem mais sentido isso, né? Exatamente. E de que adianta manter um Flash fortão que bate no Peter e ele não serve pra nada no filme, tipo o Flash do Hemiverso lá? Mas o Flash Hemiverso foi perfeito, foi aquilo que ele era o bullying daquela cena. Dá uma cena, não tem nem fala direito. Personagem mais genérico que isso, não é. É, mas ele era genérico antes também. O filme do Sam Raimi... O que o Magari tá falando é isso, assim. Ele, lá, ele era perfeito. Mas não faz diferença pra história, entendeu? Então, ficar preocupando demais com um cara ser extremamente bem caracterizado, igual os quadrinhos, e o cara nem faz diferença pra história, assim, sabe? Tipo, não faz tanta diferença. Então, eu entendi o que vocês estão falando. Inclusive, a Liz Negra, eles... Então, é tão assim de... É normal ela ser negra que ela é a menina principal da escola, né? Normalmente, todo filme, independente de adaptação ou não, a negra, se ela for rica, ela é amiga da patricinha principal, né? Que é a dela, tipo... então, assim, é interessante isso, né? Colocar uma negra como a menina principal da história e nem citam isso de ser negra, né? É interessante porque isso é não ter preconceito, né? Exatamente, flui de uma não forma é pra natural, cota, né? Não é pra preencher cota ali, tipo, no canto tem um negro. Não, tipo, ela tá no meio e é normal. Flui de uma forma natural. E a Zendaya, que é a Michelle, é aquilo que vocês falaram, né? Não fede nem cheira. A única coisa que eu acho que ela já meio que suspeita quem o Peter é, se já não sabe. Eu não sei se ela suspeita, mas ela tem uma crush no Peter que ela não revela, basicamente. É, aquele negócio, eu te amo, mas eu te odeio, né? Basicamente. Mas assim, também não fede nem cheira. E colocar, falar pra ela, pode me chamar de MJ, também foi meio desnecessário. Mas vamos ver como vão desenvolver isso aí. Por mim, o problema é que isso cria muito flashbacks do Cavaleiro das Trevas ressurge lá do meu nome é Robin de verdade. Isso aí, assim. Detalhe que não falou que ela é Mary Jane, só falou que as iniciais são MJ. Mas é isso. É isso que eles querem passar a ideia. Inclusive, eu acho que o que eles tinham feito, já que era pra ter essa cena mesmo, cara, então nem chama ela de Michelle, porque as pessoas chamam ela de Michelle, ela só tem um nome na metade do filme, que o cara chega, e aí, Michelle? Porque antes, deixava ela ser um personagem sem nome mesmo e revelava no final, já que ela basicamente é a personagem esquisita que não interage com ninguém mesmo. Não precisava chamar ela de ter nenhum nome. Podia fazer tipo o que fazem no Chaves, né? Toda vez que o Chaves vai falar o verdadeiro nome dele, é interrompido. É basicamente isso. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tava começando a pensar nisso. Eu tava achando que esse negócio de Michelle nem ia ter Michelle, que isso era o nome que eles inventaram, porque pra despistar as pessoas. Porque até a metade do filme ela é uma personagem sem nome. Eles só falam, só chamam de Michelle ela uma vez, o cara lá, o professor, quando ela tá lá no monumento de Washington, no obelisco, ele chama ela de Michelle lá. E lá no final do filme chama ela de Michelle de novo, ó. Fora isso, você podia não chamar ela de nada e no final, meu nome é Mary Jane, foda-se. É, já tá melhor que o Venom, que nem de Venom foi chamado em Homem-Aranha 3. Totalmente. Bom, então, pra a gente partir para os finalmente aqui, quais são as expectativas suas para uma... Antes eu só queria comentar que eu gostei, de um fato que eu gostei, que diferente dos filmes anteriores, esse filme aqui se passa quase inteiramente no Queens ou em Washington, ou seja, acaba com o balançamento do Aranha, e que me lembrou bastante a... dele corre, né? Me lembrou bastante a Um Aranha Suburbano, que é uma história que eu tenho... David. Eu lembrei disso também. Eu também. Também lembrei disso. Eu tenho um apreço... pela história, eu gostei. Ele tendo que roubar o carro do Flash pra poder chegar do outro lado por falta de prédio. E também porque a Sony tem contrato com a Audi pra fazer propaganda da Audi, mas tudo bem. Vamos fazer propaganda e destruir seu carro aqui. É pra mostrar que o carro é resistente. Eu gostei disso aí também, deles se concentrarem assim, mais no Queens. Mas, cara, ainda senti uma falta assim, dele se balançando nos arranha-céus, né? Aquela hora que ele tá indo pra Torre Stark lá pra... Que não é mais Torre Stark, que é a dos Vingadores. Pra impedir o Abutre. Acho que eles podiam ter colocado assim, um pouquinho que seja. Só dele se balançando. Que eu ia gostar um pouquinho mais. Não que estragou, não foi um defeito. Mas eu queria ter visto. Até porque realmente não teve o tipo de luta mais clássica do Aranha e o Abutre. Que é a luta nos arranha-céus mesmo. Deles um voando, outro se balançando. Então não teve isso no filme. Talvez até teve, mas tava tão escuro que ninguém viu. Mas foi legal eles focarem assim bem no Queens mesmo e mostrando ele ajudando assim com coisa pequena, né? O roubo de bicicleta, a velhinha que precisava de orientação pra chegar num lugar que foca naquele negócio que ele é o amigão da vizinhança. Mesmo, né? Isso foi legal. Isso eu achei maneiro também. Pode ir, Eric, pro final. Eu deixo agora. Então, e pra encerrar aqui, né, quais são as expectativas suas pra continuação? Agora que ficou bem estabelecido, né, o Homem-Aranha surgiu, ele se sentia muito dependente ali do Homem de Ferro, dos Vingadores e tal, e meio que termina com ele percebendo que não, tipo, eu vou agir como Homem-Aranha porque eu tenho que ser um herói independente disso e tudo mais, né, a interpretação que eu tive, né? Qual que é a expectativa sua pra uma continuação? J. Jonah Jameson. Eu também quero muito, mas uma coisa que tá muito na minha cabeça é que quando chegar esse Homem-Aranha 2, De Volta ao Lar 2, vai ser um filme passado depois da Guerra Infinita. E eu não sei como a Guerra Infinita vai afetar o Peter, sabe? Como tudo leva a crer que ele talvez vá parar no espaço com mil outros heróis enfrentando Thanos. Eu não sei se o filme vai levar isso muito em consideração ou vai só continuar de onde terminou De Volta ao Lar. Essa coisa mais pé no chão. Talvez a luta contra o Thanos eles puxem ela pra terra também, ao contrário dos quadrinhos. Mas mesmo assim, entra na mesma coisa que você falou, né? Só mudou a localização. Eu quero ver agora o Peter já livre com a coleira solta lá, literalmente, agindo sozinho. Tem uns boatos, sempre boato, né? Fala que. Então, tem um boato que fala que quem comprou a torre do Stark lá foi o Norman. Seria sensacional. Que ela vai ser a Oscorp. Que eu acho que se for verdade é sensacional, porque até explica porque a gente não viu a Torre Oscorp ainda. Sim. Afinal, ela é um dos maiores prédios da cidade. É meio difícil você não ver a torre nas panorâmicas assim. Ah, não, mas ela sempre teve lá, você que não viu. E também porque eu acho que, como o filme Wesker tá inevitavelmente seguindo em direção a um sexteto sinistro, que é o que a cena pós-crédito deu a crer, com o Escorpião e o Abutre lá, eu acho que por mais que o Duende Verde tradicionalmente não seja parte do sexteto sinistro, eu acho que eles vão querer com certeza colocar ele como a mente criminosa diabólica por trás disso. Eu acho que eles vão investir no Duende Verde também, apesar que eu acho que a gente já teve bastante Duende Verde nos filmes, eu pelo menos colocaria o Macabro, se é pra ter Duende. Ah não, Macabro é bom. Eu detesto Duende Macabro. Eu gosto é normal mesmo. Não, nossa, é, eu concordo. Se for pra usar um duende, usa o macabro que não foi usado ainda. Ah, acho duende macabro muito. Tem que usar, tem que usar como foi no desenho lá do 94. Que é o Norman que contrata o duende macabro. Mas... é, seria uma boa saída. Mas falaram que eles vão querer usar. Eles vão querer usar vilão que não foi usado ainda. Eu sim, acho que é porque mesmo se usarem duende macabro, eu acho que a questão não é nem tipo, ah, o duende macabro. Eu acho que eles vão associar que é um duende, sabe? É, continua sendo muito similar. Sim. Eu acho que tem, é complicado achar esse, achar o personagem que consiga ter essa aura de arco inimigo. Porque, por mais que a Butcher tenha sido maneiro, eu imagino ele de volta nos próximos filmes quase como o integrante do Sexteto Sinistro, meio relutante. E precisa ter um grande mastermind por trás disso. É, ele pode fazer tipo porque o Homem-Areia foi no Sexteto Sinistro. É, porque Escorpião, sabe, Mistério, essa galera toda, esse é um bando de vilão fracassado. Eu adoro o Choque, mas... o Choque tá livre ainda. Sim, mas continua sendo fracassado. É, continua sendo fracassado, mas ele tá livre. Mas pelo que deu a entender na cena pós-crédito, talvez o Escorpião seja o cara que tá organizando daí o Sexteto Sinistro, né? Ah, mas eu acho que é porque é bem diferente do... é uma versão diferente dos quadrinhos esse cara. É, mas ainda assim... Não, ele tá mais eu perto. Acho... Ele é o Escorpião do... O Mark Gargan, do Ultimate. É, mas eu achei ele assim, muito, sabe... Ele é um criminosozinho. Ele não vai ser o grande vilão do filme. Ele vai ser um dos integrantes, provavelmente. É, eu espero, sinceramente, que não tenha Sexteto Sinistro nos próximos dois ou três filmes, sabe? Eu queria ver os vilões sozinhos, primeiro... Sabe, mesmo que não seja. Não, mesmo que não tenha seis filmes antes. Ah, já tem três. Já tem três vilões aí. Abutre, Escorpião e Shocker. No próximo pode ter mais alguns. Vou ter coragem de fazer. Mesmo assim. Espera pelo menos mais dois filmes. O Mistério. Então, Kraven, Mistério. E já que eles não querem, sei lá, eles não querem reutilizar o Rhino. Talvez eu acho que eles utilizem o Duende de novo. Justamente porque ele tem aquele complexo meio de Coringa, sabe? Você faz um novo Batman, você não resiste não fazer um outro Coringa. É, sim. Eu acho que vai acabar tendo um Duende Verde de novo. Então, aí... seria... No próprio Amazing, já, o Norman já tava meio a caminho, né? Tipo, eu não acreditei que ele tinha morrido ali. Não, se tivessem sido feitos... Cara, o Coop... Eu esqueci o cara, qualquer coisa Cooper, esqueci o nome do ator. O cara é ganhador de Oscar, cara. Eles não iam contratar um cara que ganhou o Oscar pra morrer em uma cena... É, a minha teoria com o Amazing era que aquele cara que supostamente morreu era o Camaleão. Sim, é uma coisa assim, eu imagino que ele ia voltar. O próximo filme ia ser o Duende. E nesse, acho que não vai ser diferente, não. A gente vai ter um Duende em algum momento. Então, mas... Então, tudo levando a um... Como o... A um sexteto. Um sexteto que seria Duende, Abutre, Shocker, Mistério. Escorpião, Mistério e Kraven da 6. E tudo, e o único vilão reutilizado seria o Duende. Tira o Duende e põe o Gibão. Ô, mancha. Agora. Como o Homem. Em relação ao Homem-Aranha em si, nesses próximo filme, eu tô esperando o Homem-Aranha, mas. Eu imagino que o próximo filme talvez entre como o meu favorito, viu? Se for um Homem-Aranha agindo independente e tudo mais. Com a qualidade que esse filme teve, o filme vai lá pro topo pra mim, sabe? Não sei se fica como primeiro, mas... Talvez umas cenas mais metropolitanas dele, daí do... Se balançando nos arranha-céus, essas coisas. E o que o Eric falou lá atrás era o que eu queria falar também. É, pra mim, o Peter podia daí tirar a tecnologia do uniforme. Ah, daí se alguém questionar, por que esse olhar tava me atrapalhando, sei lá, tipo... Vinha ter errado a hora que eu não queria, essas coisas assim, ele... Deixa que eu me viro sozinho aqui, sabe? Mas não sei se vai acontecer. Poderia até manter uma coisa ou outra, mas assim, eu acho que não deveria ter devolvido o uniforme no final, entendeu? Tipo, fica... Deixa ele criar alguma coisa, mas sei lá, é só... Aí já é detalhe. Ah, valeu pela referência ao uniforme do Ben Reilly. É, uma mistura de mistura de Ben Reilly com aranha de ferro. É. Que por sinal, eu vou ficar na coisinha. O Stark, ele podia começar, quando, na próxima vez que ele tiver a ideia de fazer grandes escolhas que afetem a vida do Peter, ele podia avisar o Peter antes de chamar a coletiva de imprensa, tipo, uma semana antes. Aliás, eu fiquei com muito medo. É que ele achou que era tudo. Eu fiquei com muito medo. Que no primeiro vez que eu vi o filme, eu fiquei sempre com aquela presença. O Stark vai aparecer a qualquer momento e salvar o dia de novo. Aí, e nessa última cena, eu fiquei com muito medo da última cena ser aquela cena idiota da Guerra Civil dos quadrinhos lá. Oi, eu sou o Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha. Eles não iam querer fazer isso, porque a Marvel... Eles estão muito interessados em manter esse Homem-Aranha do colégio, cara. Se você revelar a identidade secreta do Peter, isso vai tudo por água abaixo. Mas eu fiquei com medo. É, nunca se sabe. Porque tem muito leitor novo aí que acha a Guerra Civil a supra-sumo do que já foi feito nos quadrinhos até hoje. Fala bosta. E quer dizer que então teríamos que fazer, colocar o Mephisto nos filmes da Marvel? É, não duvido. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3, De Volta ao Inferno. Eu não acho que Guerra Civil ruim, não, mas o próximo tá longe também. Eu acho o filme da Guerra Civil muito melhor que a HQ. Não precisa muito. E aqui? Outra coisa que seria extremamente prematuro já colocar isso, mas assim. Do que a gente gostaria de ver, pra mim, a Guerra Infinita seria a deixa perfeita pro Peter voltar com o simbionte pra Terra. É, realmente. Mas, então, assim, aí, pro segundo filme comentar... fica muito prematuro, cara. Isso tem a questão então, mas eu ia comentar aqui, exatamente. Por mais, outra notícia que os sites não entendem direito, e depois fica falando que tá indo e voltando notícia e tal. Eles falaram que os filmes lá do Venom e tudo mais não fariam parte do MCU, né? Porque é um filme independente da Sony. Isso não significa que ele não se passe no mesmo realidade ali do Homem-Aranha. Você só não tem ele sendo considerado pelo MCU. O que eu entendi da primeira vez que saiu a notícia e depois o pessoal esclareceu lá, é mais ou menos isso mesmo. Assim, a Sony é responsável 100% pelo filme. A Disney não tem influência naquele filme ali. Mas não significa que o Tom Holland não possa aparecer no filme, entendeu? Tipo, ele só não está considerado dentro do MCU. Eu não sei, a questão é que... Já meio que falou que o Tom Holland não vai nem aparecer nesses filmes. E o Tom Holland também não quer. Então, eu não sei. Eu acho que o que acontece é basicamente o seguinte. A Sony quer, a todo custo, que esses filmes façam parte do MCU, porque é interessante pra elas, porque eles pegam carona no bonde. A Marvel não quer porra nenhuma a ver com esses filmes e quer a distância desse negócio. Então fica esse conflito de interesses. Por isso um fala uma coisa, outro fala outra. Basicamente é a Sony que tá indo pra festa da Marvel e quer chamar dois amigos lá. Posso chamar os dois amigos? Não, eles são chatos. É basicamente isso. Mas eu tô falando isso porque, assim, o Maurício comentou do simbionte. Talvez, pra manter o bom relacionamento entre Marvel e Sony, a Marvel não coloque o simbionte no filme. Não porque ela pretende usar o Venom da Sony, mas pra não criar um atrito de tipo assim, estamos vendo outra versão, entendeu? Então não sei, é muito complexo esse tipo de coisa, né? Até porque, vai lembrar que no fundo, esse filme continua sendo da Sony. A Sony financiou o filme, deixaram a parte criativa pra Marvel, mas a bilheteria é toda da Sony. O que a Marvel tem é o direito de marketing do Homem-Aranha agora, que é muito melhor do que a bilheteria do filme, mas essencialmente eles têm que fazer um filme pra agradar a Sony. Sim. E ela tá bancando isso. Então, assim, eu acho complexo, sabe? Pode ser que eles façam, mas a questão do relacionamento entre as duas empresas é complicado, sabe? Tipo, se eles forem fazer isso, tem que ser de uma forma que não gere atrito, entendeu? Porque existe um acordo, né? Tipo, a Marvel não pegou os direitos de volta. Então, existe um acordo ali. Ele tem que ser renovado, provavelmente, em algum momento, né? Então, se o relacionamento entre as duas não for boa, talvez não renove. Então, é complicado. Na moral, eu tinha que descartar essa ideia de filme de Venom, que é uma ideia horrível, e fazer um Venom direito, então, nos filmes do Aranha mesmo. Ou você faz o Venom, ou você faz o Venom direito. As duas coisas mudaram. Mas enfim, né? Ainda tá muito cedo pra gente pensar, principalmente porque o Homem-Aranha vai sofrer influência, igual vocês comentaram, né? Da Guerra Infinita e tudo mais. A gente vai ver ele lá, né? Antes de ver um filme 2 do Homem-Aranha. Mas com certeza. Parece que a participação dele lá vai ser tão pouco, não. Não vai ser muito, não. Mas é que. Eu acho que. Será que ele não pega. Ele não vira um dos principais na segunda pelo parte, menos nesse não, primeiro filme. Eu não sei. No primeiro eu acho que não. No primeiro. Mas eu acho que no geral. No primeiro eu acho difícil, mas. Como o segundo vai ser uma. Eu acho que vai ser meio que uma passagem de bastante. Como o segundo vai ser uma grande celebração da Marvel no geral, e o Homem-Aranha é o grande ícone da Marvel, e ainda por cima o Homem-Aranha vai ser um dos personagens que vai ter que carregar a Marvel, uma vez que eles não vão ter mais o Homem de Ferro e o Capitão América, pelo menos não com os atores originais, eu acho muito difícil que ele não tenha um papel grande no segundo. Eu acho que o segundo vai ser bem relevante. Então, na verdade, o De Volta ao Lar, entre aspas, 2, vai ser... A gente vai ter o Guerra Infinita parte 1, parte 2, e depois a gente vai ter esse filme, né? Então, é complicado a gente prever como que vai ser, sendo que tem coisas no caminho aí, né? Se é pra falar de expectativas que a gente tem pro futuro, não importa se elas sejam possíveis ou não, uma parceria Homem-Aranha e Demolidor da Netflix. Ai. Não vai rolar, mas eu queria ser muito foda. Inclusive, o que eu mais queria, pra mim, o vilão perfeito no filme do Homem-Aranha seria o Rei do Crime. Com certeza. Seria sensacional. Talvez seja o segundo que eu mais quero ver, perdendo só pro Mistério. Eu quero muito Mistério, mas cara, que o Rei do Crime é um vilão perfeito pra ser o vilão principal de filme do Homem-Aranha. É um vilão muito diferente, porque, sabe, dessa vez não seria um... Não quebra aquele padrão do super vilão solo. E seria o vilão perfeito pra, sabe, contratar os vilões mais vagabundos e mandar executores pra cima dele, mandar choque, mandar essa galera toda e ser o grande mastermind. Ia ser muito perfeito. Sim. E aqui, vocês acharam... fora do filme, eu entendo perfeitamente o nome Homecoming, De Volta ao Lar e tudo mais, porque tá voltando pra Marvel e tal. Mas dentro do filme não faz sentido nenhum, né? Eles tentam jogar umas três vezes. Que não, mas é o baile. O baile é... Homecoming é aquilo lá. Então, é uma coisa americana mesmo. E pra mim, interpretei também como ele voltando pra casa depois da Guerra Civil. Ele foi lá pra... E daí voltou pra casa, voltou pro Queens. Ele foi lá com os jogadores e teve que voltar pro cotidiano dele. Esse negócio do baile anual, Homecoming, é uma tradição lá nas escolas dos Estados Unidos. Quando começa, tem um baile de começo de ano e de final de ano. Ah, não, então eu que não sabia. Esse nome, Homecoming, tem a ver com o baile, né? Não é o baile do filme que recebeu o nome de Homecoming. Não, o baile, chama-se Homecoming Ball, é uma coisa que... colégio mesmo. Okay. Então eu até foi uma interpretação minha por falta de conhecimento, faz sentido. Eu até achei uma pena, porque eu achei que eles desperdiçaram até o baile, que o Peter mal chega e já vai embora. Eu achei que ia ser uma coisa mais importante. E eu não aproveitar melhor aquela vibe de baile dos anos 80, de comédia. Eu acho que o baile, ele foi exatamente na hora que tem a mudança no Peter. Simbolizou isso, que ele entra pela porta da escola lá, ele tá pensando, eu fico aqui de boa. Ou vou atrás do Abutre? Eu fico de boa ou vou atrás do Abutre? Na hora que ele entra, ele até fala, tanto que ele até fala quando ele tá lutando contra o Abutre, ele fala, mais um típico Homecoming, eu tô aqui lutando com um pai da minha namorada num avião invisível. Bom, então é isso, alguma consideração final? Não. Eu esqueci de mencionar quando a gente tava falando da cena do barco, eu tinha guardado um comentário pra fazer que deixou uma galera extremamente feliz, mas acabei me esquecendo de fazer na hora. Que é quando ele sai da cena, ele sai do barco, daí o Homem de Ferro vem dar a bronca nele. Aí ele fala, eu só tava querendo ser como você. Aí o Homem de Ferro devia falar, eu quero que você seja superior. E com isso a gente encerra. E por isso o De Volta ao Lar 2 vai chamar Homem-Aranha Superior, porque a Marvel gosta de colocar títulos de KHK que não tem nada a ver com o filme. Pois é, tem uma revista De Volta lá, não tem nada a ver. Era estressante. Então, eu queria agradecer o John, né? Obrigado. Aceitou o convite aí pra participar do programa. Você quer fazer um jabazinho, alguma coisa? Me olhem no canal do Vício do YouTube, eu escrevo as críticas pro site e eu também tenho o Tralhas do John, que são os meus vídeos. Dá uma olhada nos meus filmes do Homem-Aranha, nos vídeos do Homem-Aranha. Eu tenho um sobre o Pecados Pretéritos, que eu aposto que vai ser divertido pra quem quiser assistir. Os top 15 da história das HQs lá foi bem legal. Obrigado. Apesar de ser daquela da época que eu falava pra dentro ainda, eu era muito estranho, mas eu gostei. Muito bem. Então. Peraí, posso fazer um jabá também? Pode. É pra um amigo meu, na verdade. Ele. Eu devia ter comentado até na época quando a gente fez o Tripcast do. O merchandising lá do Homem-Aranha, com os produtos oficiais e os produtos estranhos. É um amigo meu, ele tá começando agora com um site de meias personalizadas. Tem meias com temática da Marvel, tem já meia do Capitão América e tem do Deadpool. Também tem meia do Star Wars, enfim. Tem várias meias personalizadas lá, o produto é muito bom, eu já vi pessoalmente. E ele já me prometeu que tem uma meia do Homem-Aranha a caminho. Ele até vai pedir... Diz que vai pedir, entre aspas, consultoria minha para aprovar o modelo da meia ou não. O site chama Aegis Clothing. Eu vou estar passando o link para vocês aí para estarem colocando no post também. Se puderem dar uma olhada lá, meu amigo ia agradecer bastante. O produto é bom. Então, se interessarem, dê uma forcinha lá para ele. Só isso. Bem, e lembrando, né, que o Tripcast é o nosso podcast mensal, né, do aracnofan.com.br. Esse tá saindo um pouco fora da data que normalmente a gente publica, porque a gente teve algumas dificuldades com o site durante o mês de junho, né? O problema é que sairia lá, a gente adiou aqui e tá colocando agora para falar sobre o filme, né? Então acabou sendo um tapecast fora da data que normalmente ele sai, né? Mas todo final de mês a gente tem um tapecast e ao longo do mês temos outros podcasts, né? E lembrando também que nós temos um padrinho do Aracnofan, para quem quer ajudar de alguma forma, né, contribuindo, recebendo algumas recompensas lá e tal. Então acesse aí padrim.com.br/aracnofan que você vai ver como que pode ajudar o site a continuar crescendo, né? Além de receber algumas coisas aí. Então, muito bem. Obrigado a todos e até a próxima. Até. Falou. Até mais, pessoal. É, inclusive a gente tá. É o diretor do filme, né? John Watts, né? Sim, também. Olha aí. Ele se encaixa. John Watts? Eu também faço Game of Thrones também, sou Jon Snow. Mas aí você não sabe de nada. Realmente. John Hughes. E se você tiver um filho, ele pode trabalhar com Sherlock, vai ser o John Watson. Nossa, tá bom. É, ok. Ele se encaixa agora. Então,